CFMC no cinema. This is good, but what is best in life? The open step. Free thoughts. Falcons at your wrist. The wind in your hair. Wrong! Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and they hear the lamentation of your women. That is good. That is good. Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do CFMC no Cinema, o podcast cinematográfico do Cultura Pop Arigô. Eu sou o Mário. Eu sou a Adri. E hoje nós vamos falar da trilogia de filmes baseada na obra de Robert Howard, realizada nos anos 80, todas com Arnold Schwarzenegger no elenco. Conan o Bárbaro, de 1982, Conan o Destruidor, de 1984, e Red Sonja, de 1985. O primeiro desses filmes que eu vi foi Conan o Destruidor, né? Passava direto na sessão da tarde. Poxa, vi muitas vezes mesmo, deve ser um dos filmes que eu mais vi naquela época. Gostava pra caramba. E nem sabia que existia um outro filme do Conan na época. Mas na época não é Conan 2, é. Apesar de citar que teve uma amada dele que faleceu, assim, você não pensa assim, teve outro filme. O filme começa, meio que relembrando. Tá? Então, assim, podia ser só a memória mesmo, né? Você não. Eu nem me lembro de quando o Bárbaro passa na Globo. Provavelmente, talvez passasse ali pelas sessões da noite, coisa assim. Domingo Maior, tenho certeza que nunca passou, senão não saberia. Talvez ele foi na madrugada. Eu só fui conhecer quando o Bárbaro, bem depois, no SBT. Sim. Uma vez abri o jornal, aí fui na programação de filme, estava lá. Conan o Bárbaro, cinema em casa, SBT. Aí eu até nem lembrava assim do nome do filme. Uhum. O SBT também devia mudar. O SBT não dava, tinha essa mania de mudar os títulos. Aí e ele estava passando pela primeira vez na TV. Aí eu pensei assim, Conan agora vai passar no SBT, vou assistir. Sim. Aí ligo lá, cinema em casa, pronto para ver Conan o Destruidor. Aí começa o filme, já nota a música meio diferente, né? Esse filme aí. E aí começa o filme aí. Foi a primeira vez que eu vi também. Né? Você também já assistiu já... no cinema em casa? Foi já no cinema em casa. Já. Que eu lembro, já estava bem mais maior, já estava grandinha já. Já tinha visto várias vezes quando o Destruidor também, na sessão da tarde e tal, sessão de sábado, coisa também. Aí foi a primeira vez que eu assisti o Conan o Bárbaro e ocorreu um efeito assim, né? Igual o Highlander também, que eu vi a continuação antes do primeiro filme. Aí o Conan o Destruidor rolou um efeito assim que eu via pra caramba o segundo filme, gostava bem, mas depois, o primeiro filme me pegou de jeito. Então, depois que eu assisti o primeiro filme, Conan o Destruidor caiu. Sim. Depois a gente vai explicar mais porquê, né? Mas realmente, assim, você vê o primeiro e assim, o primeiro é um grande filme. Eu acho que é nem tão lembrado como deveria, né? Mas sinceramente, eu acho um grande filme, assim. Porque é um filme de forte. Acho que ele é muito subestimado, né? Eu acho que. Já vi até comentários de gente que assistiu dizer que esperava menos, né? Mas aí quando viu, se surpreendeu. Né? Who are you? Conan. Então vamos falar de Robert Howard, o criador desses personagens, né? Conan, Red Sonja e vários outros aí que já ganharam filmes também. E reconhecido, né, como pai do subgênero espada e feitiçaria. Sim, né? Sim. Porque o Howard é um dos escritores mais influentes, né, e importantes da literatura de fantasia, né, tão importante como Tolkien, enfim. E aí ele meio que fundou esse subgênero, né, de, né, mais violento e tal aí da fantasia. O Robert E. Howard, né, o Robert Irving Howard, né, o nome completo, ele é estadunidense, né, com uma vasta, né, contribuição nos Pulp Fictions, né, que, para quem não sabe, era aquelas, não é o filme do Tarantino, é aquelas publicações baratinhas, né, mais voltadas para gêneros populares, considerados menores, né, como novelas de detetive, história de horror, de fantasia, ficção científica, né? Esse tipo de publicação era muito popular durante a Grande Depressão, nos anos 30, provavelmente até porque, exatamente por ser muito barata, né? Hoje o Howard é mais lembrado pelo Conan, né? Mas ele passeou, na verdade, por vários gêneros, né? Além da fantasia, né? Esse trabalho nas Pulp Fictions faz bastante sentido, né, porque quando você pensa assim no estilo do Howard, né, ele é muito direto, né, muito objetivo, não tem assim muitos floreios, assim, ele é a antítese do Tolkien, né, que é outro escritor que eu gosto bastante, mas eles são totalmente opostos nesse sentido, né. E combina mesmo com as Pulp Fictions, né, que era uma literatura mais rápida, né, então mais popular. Então essa linguagem mais direta, né, combinava, e também direto não só na linguagem, né, mas na forma como ele aborda os assuntos, né, ele é bem mais cru, praticamente niilista, né, ele tem, né, as histórias dele não são muito, como eu vou falar, não tem aquele final feliz, né, que as coisas se resolvem, né, e tudo, tipo assim, o mal foi vencido, né. Aquele final típico de história de fantasia. Aquele típico de história de fantasia, né, tipo assim, o mal foi vencido. O mal foi vencido, né, ele é bem, praticamente niilista mesmo, e tem muito a ver com o momento histórico dele, né, pô, anos 30, Grande Depressão, né. Ele é um cara que, né, a escrita dele é o que sustentava ele, tipo, não é um cara de família rica e etc, né? Então acho que tem muito a ver também com isso, né? Aí também, né, vale destacar que ele mantinha correspondência aí com outros escritores também, que também das Pulp Fictions, né, como o H.P. Lovecraft, que também é importantíssimo aí nas histórias de terror. E o Howard até pegava emprestado alguns conceitos do Lovecraft para usar nas suas próprias histórias de horror. Tanto que algumas que ele escreveu são consideradas cânones dos mitos lá do Cthulhu, né? Já são consideradas cânones, né? Fazendo parte dessa cronologia do Lovecraft também. Ele começou a escrever já criança, né? E com 15 anos ele já trabalhava profissionalmente. Ele escreveu westerns, histórias de boxe, ficção de fundo histórico, ficção científica, né? Entre os personagens mais famosos está o Conan, claro, né, que é o mais conhecido de todos, né? Mas também o Rei Kul, né? O aventureiro puritano, né, o Solomon Kane, as guerreiras, né, Dark Agnes e Red Sonja. Sonja aí escrito com Sonya, né, que inspirou a Sonja da Marvel, né, que só mudou a grafia, né, para J ali, né? J no lugar do Y. Então, dentro desse estilo de fantasia, né, que ficou conhecido, né, como a gente falou, como espada e feitiçaria, né, ele procurou criar um universo, né, que mesmo em eras que tinha assim, eras distintas, né? Começando pelas aventuras pré-históricas das vidas passadas de James Ellison, evoluindo para a saga Valusiana de Ku, passando então para os tempos de Atlântida e da Lemúria, de onde vêm os personagens Catrus e Skullface, chegando à era Iboriana do Conan. Né? Então, e ele projetava esses contos, né, de modo que um grande cataclisma, né, sempre acontecesse separando as eras, e assim a era seguinte, né, as pessoas não sabiam muito sobre a anterior, só como mitos. Né? E, então, assim, tudo muito pensado, assim, né? É uma história de fantasia, mas tem bastante, assim, é bastante calcado na realidade, enfim, bem incrível. Tanto que quando eu era criança eu achava que existia mesmo. Era Iboriana, Cimérios. Que aí... Fiquei muito decepcionado quando vi nos livros de história que não existia. Eu procurava Cimérios, só achava os Sumérios. Não achava os Cimérios. Aí a primeira história do Conan se chamou A Fênix na Espada, que foi publicada em 1932 na revista, né, Wade's Widow Tales. Então ele, né, ele trabalhava bastante, de forma bastante intensa, né, Luciano? O que mais uma vez, né, reflete o tipo de... o jeito como ele escreve, né, que é bem objetivo, né? E tal, e também tem a ver com isso, né? Que ele escrevia muito, né? Então, você vai ver, tem conto pra caramba, né? De Conan e vários outros personagens, mas, né, em um curto período de tempo, né? Que ele foi falecer já em 1936, né? Pouquíssimos anos, né, depois do lançamento da primeira história do Conan, né? Que... né? A mãe dele sofria de tuberculose já há algum tempo e aí estava em coma e aí ele descobriu que provavelmente nunca ia sair do coma. E aí no mesmo dia assim que ele recebeu essa notícia, ele se matou. Né? Aí a mãe dele até faleceu no dia seguinte também. E eles eram bem ligados, né? Falam que ela foi assim, a responsável por introduzir ele no amor pelas artes, pela literatura. Então, né, muita coisa se fala, né, sobre o suicídio dele, mas é aquela coisa, né, a gente nunca vai, né, nunca vai saber. Então tem várias hipóteses, né, tem gente que fala que ele devia possivelmente sofrer de depressão, outros já apontam que às vezes não necessariamente depressão, mas o estresse da situação com a mãe doente, enfim. Mas, enfim, a gente nunca vai saber, então acho até meio bobo esse debate. Tem até os debates sobre a relação dele com a mãe, que, enfim, sinceramente, me poupem. A gente não tem essa... né, uma coisa também, não acho que seja importante, né? Enfim. E o povo fica fazendo... tem muitas suposições e tal, né? Enfim, depois, né, desse período, do período em que, né, que ele estava vivo escrevendo, né, as histórias dele ficaram um pouco esquecidas, né? Mas nos anos 50 foram republicadas, né, reacendendo um pouco o interesse pelos personagens, ali pelos anos final dos 50, início dos 60, que foi o que aconteceu com Tolkien também, né? Foi republicado aí mais tarde, aí nesse período, e aí o lugar mais jovem, acho que é aquele que estava entrando na período assim, de hippie, contra a cultura e tal. Muita LCD. Aí reacendeu esse interesse, né, pelas essas histórias de fantasia, né. E aí nos anos 70 a Marvel passou a adaptar para os quadrinhos, né. A primeira história que eles adaptaram foi A Rainha da Costa Negra, que é um conto que eu vou até falar um pouquinho mais pra frente quando a gente estiver falando do filme. Mas, enfim, fez bastante sucesso e aí levou à criação, né, da Espada Selvagem de Conan, né, onde vários contos foram adaptados, além de histórias originais também terem sido criadas, né? Aí, no finalzinho dos anos 70, início ali dos 80, ele ganhou até a tira de jornal, né, com o roteiro do Roy Thomas e arte do John Buscema. Que, né, as artes do John Buscema pro Conan são famosíssimas também. Sim, sim. De clássica. John Buscema, Bernardo Smith. Eu conheci, acho que as primeiras que eu li tinha arte do John Buscema. Por isso, o do John Buscema até hoje é o meu preferido. Apesar da galera do Bernice Smith também ser muito foda, muita gente prefere o Bernice Smith. Mas o John Buscema é o meu favorito. Até porque o do John Buscema lembra mais o... O Schwarzenegger é mais parecido grandão com a arte do John Buscema, na verdade. Aí, em 2003, né, a Dark Horse que passou a publicar, né, HQs de Conan, né, com, a gente até leu vários ali também, com roteiros do Kurt Busiek. É. Também era bem maneiro também. É, era um jovem Conan. É, era um Conan mais jovem, arte, né? Arte do Karen Nod, era bem legal. Era um Conan menor do que o do Buscema. E aí, né, em 2018, né, começa uma confusão assim, com direitos autorais, né, porque, né, segundo as leis e tal, o Conan tá em domínio público, né, porque depois de 70 anos aí da morte do autor, você já não tem mais os direitos. Só que, ao mesmo tempo, a Marvel tem os direitos, né? Porque é uma criação da Marvel também, né? Afinal, eles usaram nas revistas. Então, o visual do Conan, você não pode reproduzir, né? Porque esse visual que a gente conhece do Conan é o visual da Marvel, né? Não... Então, assim, é bem complicado. Aí, em 2018... É uma coisa que rola mais ou menos com Frankenstein também, né? Sim. Que... O Frankenstein, aquela forma clássica da cabeça quadrada, os parafusos no pescoço, é da Universal. É da Universal. Tanto mas... que quando tem adaptações do Frankenstein que não são da Universal, não pode como usar. Do Robert De Niro, da Rami mesmo, não pode não ser. Não pode assim usar, mesmo. Porque... Aí em 2018 teve até umas editoras europeias que lançaram adaptações, né, do Howard, mas, por exemplo, uma editora estadunidense que tentou traduzir essas HQs foi impedida de lançar, porque a Marvel tem os direitos, né, lá nos Estados Unidos. Então é uma confusão danada dos direitos autorais, né? E, bom, e aí em 2019 a própria Marvel voltou a publicar histórias do Conan. É, né? Que já eram umas coisas assim bizarras, né? Que tem agora histórias que jogam o Conan dentro do universo Marvel. É, mesmo. Que... Antigamente não era assim, sabe? Antigamente ele ficava lá na espada selvagem do Conan. O máximo que você via na época, até uma história muito boa, que ela no que aconteceria se que o Conan encontrava o Capitão América, sim. Mas era assim. Nesse campo não aconteceria. Agora, não tenho lido quadrinhos, estou tempo afastado disso, mas li algumas coisas aí sobre o Conan aparecer no universo Marvel regular, que eu acho bizarro. Sim. Então, agora vamos falar desse filmaço, começar primeiro com esse filmaço de 1982, que é Conan o Bárbaro, que fez, né, reduzir um pouco a minha a paixão que eu tinha por Conan Destruidor na época, né? E assim, Conan Destruidor não é tão bom assim. É, causa esse efeito, que tipo assim, eu achava o filme muito legal e... Mas, tipo, falar mais e tal, mas continua sendo bacana e tal. Divertido, mas realmente, cara, quando você vê o primeiro, aí, caraca, nossa, não, o primeiro é tão foda, né? Mas então vamos falar um pouco da produção de Conan o Bárbaro, que a ideia para o filme começou a surgir em 1975, 7 anos antes de finalmente estrear nos cinemas. Sim. Foi Edward Plasma e Edward Summer, dois Edward, que tiveram a ideia de adaptar esse personagem. Na verdade, eles estavam atrás de um veículo para o Arnold Schwarzenegger no cinema, né? O Schwarzenegger, Mr. Olympia, Mr. Universo, já tinha feito algumas coisinhas no cinema, mas eles estavam pensando em alguma coisa para ele. Para lançar ele mesmo como astro. Então, não me lembro se foi o Sammy ou o Presma, acho que foi o Sammy, o Presma conta isso no DVD. Sim, o Sammy foi e falou em Conan, né? Mostrou o Conan pro Presma, então os dois resolveram conseguir os direitos dessa história. Em 1977, finalmente, eles conseguiram os direitos e convenceram o Schwarzenegger a estrelar o filme, né? O Schwarzenegger com certeza estava querendo virar astro de cinema Daí as outras tentativas que ele já tinha feito antes. E chamaram o Oliver Stone para escrever o roteiro. Oliver Stone, que mais alguns anos, ali nos anos 80, entregaria o Pratum, vencedor do Oscar, né? Fez também outros filmaços aí, Nascido em Quatro Tesouros, Assassinos por Natureza. Mas, né, tudo feito, o Oliver Stone escreveu o roteiro lá, um roteiro bem maluco, por sinal, né? Ele tinha uma ideia de, né, de fazer como com Conan uma franquia igual ao 007, né? Todo ano o Schwarzenegger voltava para fazer um filme, né? Isso seria, maneiro, muito, né? foda, porque poderiam fazer, inclusive, como os contos, né? Que os contos do Ralph Aldo não tinham assim uma ideia cronológica, né? Era simplesmente aventuras com personagens fechadas. Como eram os filmes do 007 também, eles não tinham assim... uma continuidade. Raramente realmente. Eles tinham uma continuidade, citavam alguma coisa dos filmes. Aí você, pô, tem com a história do Conan jovem, aí daqui a pouco já tem um conto do Conan rei, então assim, a ideia era isso. E, né, segundo os caras lá no, né, nas entrevistas lá na época do DVD, né, o roteiro era bom, sim, mas era muito louco, né? Tinha mutantes, umas coisas de mutante, era uma coisa meio pós-apocalíptica, Era bem malucão a história, né? O Presma não conseguiu dinheiro para fazer o filme. E aí, vendeu os direitos para o produtor Dino De Laurentiis. Quem é Dino De Laurentiis? Dino De Laurentiis é um dos produtores mais famosos de filmes. Com certeza você já viu algum filme produzido. Muitos grandes filmes. Muitos grandes filmes aparece produção de Dino De Laurentiis. O De Laurentiis pegou a ideia do filme para ele, então... colocou a filha como produtora, né, a Rafaela De Laurentiis, e John Milius para dirigir e escrever o roteiro do Oliver Stone. O Milius já era um roteirista bem requisitado em Hollywood na época. Ele roteirizou o Magnum Force, que é o segundo filme do Dutch Harry, né, junto com o Michael Cimino, e estreou na direção com Dillinger em 1973, fazendo depois o Vento e o Leão, Amago Reencontro, e roteirizou Apocalipse Now, né, a grande obra-prima lá do... mais uma das obras-primas que o Francis Ford Coppola realizou nos anos 70. Então, com o Milius ficou, né, o roteiro mais fiel à visão do Howard. Era ela e Boriana mesmo, como uma coisa do passado mesmo, né? Depois, né, eu vi o filme quando era criança e tal, coisa. E aí depois, quando eu tive contato com os contos, você vê que, embora não seja uma adaptação de nenhuma história específica, né, eles inventaram ali, né, até para contar uma história de origem, né, do Conan e tal. Mas, nossa, é muito fiel, assim, os personagens, os diálogos, até a parte, né, de cenários, né, o design de produção é muito fiel. Com certeza, a adaptação mais fiel, assim. Design de produção que o responsável foi o Ron Cobb, que falou, né, que ele se inspirou mesmo na Idade Média e nas pinturas do Frank Frazetta, que fazia as capas dos livrinhos do Conan ali pelos anos 60, sim, 70, tem umas capas na Marvel também. Vale mencionar também o Duke Callaghan, que é o diretor de fotografia, a fotografia também desse filme muito bonita. Sim. E é interessante que ele tem poucos longa-metragens no currículo, né? Ele foi diretor de fotografia de um faroeste com Robert Redford, chamado Jeremiah Johnson, que tem roteiro do John Milius. Sim. E o restante é muita série de TV. Ele foi diretor de fotografia da famosa Miami Vice. Que tinha o Michael Mann envolvido. O Michael Mann era um dos criadores, produtores dessa série. É curioso, porque assim, realmente o filme, como a gente falou, é um grande filme, e eu acho um grande filme em todos os aspectos, né? Inclusive, tecnicamente, assim, né? Essa coisa do design, da fotografia. É aqueles filmes que você sai meio lá, cinema, não é pra maiúsculo. Os prantos. O filme te leva mesmo para a era iboriana. E ele é diferente dos filmes de fantasia da época, que os envolvidos tentaram fazer de uma maneira mais crível, sem abdicar da fantasia. Sim. Tem fantasia no filme, não é uma versão realista. Exatamente, não é uma versão realista do Conan. Continua sendo uma história de fantasia, mas ao mesmo tempo é crível. O que se aproxima bastante do que o Howard fazia, né? Que é um escritor de fantasia, mas tentava manter as coisas meio críveis mesmo, né? Um pouco calgadas na realidade, né? Então é bem legal isso. E aí você vê isso nos figurinos, nos cenários, enfim, nas batalhas. Falei do Ron Cobb, né? Tem até coisas que realmente você pode aplicar à realidade, né? Ele falando ali, né, que quando teve a ideia, né, do símbolo do culto, sim, das cobras, do Tuzadun, né, ele queria espalhado em todos os casos, que seria tipo a marca de um deus. E se você pensar nesses cultos, você também pode relacionar hoje em dia com as grandes religiões evangélicas. Tem lá o símbolo da igreja. A Igreja Universal, a Igreja do Pastor Valdemir, sempre tem uns símbolos espalhados por todo canto, né? Aliás, a Igreja Universal me lembra muito mesmo o culto do Tuzadun, porque onde você vai, tem uma. Então, na parte, tá espalhada por Igreja Universal, McDonald's, Itaú, você encontra em todo canto. Em toda esquina. Qualquer esquina tem um. Não podemos também deixar de mencionar a trilha sonora do Bass Corredores, né? Sim. Que é fantástica, né? Que ela conta o filme, né? Ela preenche o filme. Que é um filme que tem pouquíssimos diálogos. Sim, os personagens falam bem pouco. A maior parte dos personagens é monossilábico, assim. Não tem muita conversa. A música é a narrativa do filme, totalmente pensada pro filme. Claro, esse é o trabalho da trilha sonora em qualquer filme. Uma trilha bem feita, né? Ajuda a contar o filme. Mas nem todos os realizadores sabem disso. Sim, sim. Tem uma galera aí que não sabe usar a trilha sonora. Mas joga qualquer música em qualquer momento e é isso aí. Que não. Tanto que eu ouço o disco, né? Sem ver o filme, e você lembra de todas as cenas ouvindo a trilha sonora. E aí você vê como o Beijo Poledores é foda, né? Que ele fez também a do Conan Destruidor, né? Sim. Mas ele não usa a mesma trilha, é tipo uma variação mais aventuresca, mais coisa assim, ou seja, pra combinar mesmo com o filme. Sim. Enquanto a do Conan o Bárbaro tem aquele tom épico, né? Mais grandioso e tal. É. Não é uma trilha de filme de aventura, não. Né? É uma trilha de épico. Aí, pô, você vê como na sensibilidade, assim, o compositor. Tanto que depois ele manda muito bem também na trilha futurista. Exatamente, que é uma trilha totalmente diferente, mas, nossa, combina pra caramba com o filme também. E, assim, certinha com a cena do filme, no Robocop também. Primeira vez que o Robocop aparece e vem a famosa música do personagem. Nossa, é certinha, sabe? Ah. E em Conan, assim, o que causa num garoto, por isso que, poxa, quando o Destruidor, eu gostava muito dela, mas por isso que quando o Babo eu amei, porque a música também, nossa, não, é muito você sabe, aquelas imagens e a música fica na cabeça. Nas entrevistas lá do DVD eles também falam, né, quando foi exibido e tal, é tipo assim, o primeiro momento que aparece o Schwarzenegger ali naquela roda lá que vai mostrando ele crescendo, e aí quando finalmente lembra como é que a plateia foi a loucura, mas tem muito a ver com isso, né, a construção da cena, né, e junto com trilha e tal, porque quando o filme é perfeito, é assim, né? O trabalho em conjunto, né? De direção, né? Designer, fotografia, trilha sonora. E quando tudo fica assim certinho, aí realmente é só as cenas assim, impactantes mesmo. Sim. Interessante que o Dino De Laurentiis ele queria que o Ennio Morricone fizesse trilha, mas o beijo foi escolha do John Williams, e mais que o Ennio Morricone seja genial, eu não sei se a trilha dele para Conan O'Brien seria melhor, que depois ele fez a de Red Sony, não está longe de ser uma das melhores trilhas que ele fez. Não sei se Conan O'Brien inspiraria mais ele. Provavelmente a de Conan O'Brien vai ser melhor, porque sabe como é que é o da Red Sony, não inspira muito também. Mas, mas realmente, assim, pô, o Ennio Morricone é um dos, com certeza, um dos maiores compositores do cinema, um dos meus preferidos. Mas, assim, não dá nem pra lamentar, que pena que o Morricone não fez a trilha, porque, pô, a do Poledores é tão foda, ficou tão perfeita, assim, pro filme, que... Não dá pra você imaginar o filme sem essa trilha. A trilha é muito perfeita, assim, pro filme. O Conan, o Bárbaro, eu acho que é daqueles filmes que... fizeram certo ali naquela época, estava tudo certinho ali e que depois não iria se repetir de jeito nenhum, tanto que as outras adaptações que tiveram não foram felizes e até hoje estão tentando aí fazer outras coisas com personagens e nada. Acho que é mais uma coisa assim, tipo, aconteceu com o Corfo também. Aquela coisa ali, aquele momento, aquelas pessoas... deu certo ali daquele jeito. Tanto que realmente a gente vai ver que mais pra frente não dá muito certo. Does it always smell like this? How does the wind ever get in here? Mas vamos falar um pouco do elenco do filme. Começando, claro, com Arnold Schwarzenegger. Grande Arnoldão. Arnoldão Schwarzenegger. Esse grande nome do cinema de ação dos anos 80 e 90. Mr. Olympia, Mr. Universo. Arnoldão já tinha, né? Feito das suas ali no cinema, bem antes de Conan o Bárbaro. Primeiro filme com Arnoldão, que é o Écores em Nova York, de 1969, que eu dei uma conferida ano passado, e minha nossa, assim, é uma comédia, mas é uma comédia que você vai rir involuntariamente, que ela não é. Quando engraçada. Ela tenta ser engraçada, ela não é. Eles pensam, né? Você não está rindo com ela, você está rindo com ela. nas exibições, eu até pensava que a plateia estava rindo com eles, mas então, rindo, né, deles. Ele nem é acreditado no filme como Arnold Schwarzenegger, mas como Arnold Strong. Arnold Strong, nossa. Arnold Strong. Parece coisa nova de ato porno. Não é? E como o sotaque dele, sim, é carregadíssimo, sim, né? Sim. Pô, nessa época, então, você pode imaginar, hein? Sim, ele continua... Daí. Não, ele continua hoje com o sotaque carregado, mas imagina, imagina na época. Ele, né, foi dublado no filme. Nossa. O que é assim, né? Pra você que conhece a voz original do Schwarzenegger, hoje em dia, fica muito mais esquisito ver a Schwarzenegger com uma outra voz ali que não tem nada a ver. Sim. Uma voz assim, sim, forte, com um inglês perfeito. É, nossa, não, né? Ah, e também é babaquice, né? Porque, né, o cara foi no estrangeiro, o cara que ele vai falar com sotaque, mas ele falava inglês, então, assim, como... Mas era o costume na época, né? Sim. Que na época você também tinha os filmes italianos, né? É. O Western Spaghetti... Né, que ganhavam, né, do Brasens em inglês. Sim, né? Sim. Não, os Western Spaghetti é tão confuso que às vezes você, né, tipo, pega aí na locadora do Pirata Alma Negra, aí você não sabe se o original é inglês, se tá dublado, se é dublagem a italiana, se é dublagem em inglês. E às vezes os próprios atores dublavam eles mesmos depois em inglês, só assim. É, porque eu sempre procuro pegar no original, mas assim, os Western Spaghetti eu desisto, assim, porque fica em inglês mesmo, porque é muito confuso, você nem sabe qual é a versão original mesmo, qual é a Mas aí, acho, né, pelo menos assim, nos filmes do Leone, o Clint Eastwood é dublado por ele mesmo. Sim, sim, é, ainda tem esse trabalho. Agora você vem com uma voz nada a ver, assim, pra dublar. Tá? O Franco Nello em Django mesmo. A versão que a gente assistiu, né, que é em inglês, não é a voz do Franco Nello. Esqueci até o nome do ator que dublou. Mas você vê isso de cara, não tem como aquela voz ser do Franco Nello. E foi o que aconteceu com o Arnold Strong. Ele falou com a voz de um inglês ali que... Mas aí depois, né, ele continuou fazendo as suas ali. Conseguiu aparecer no filme do Robert Altman, né? Diretor muito elogiado, Robert Altman. Ele apareceu em The Long Goodbye, né? Um filme estrelado pelo Elliot Gould. Ele faz uma ponta como um dos seguranças do criminoso do filme, se eu bem me lembro. Que é interessante que até numa das cenas ele dá um olhado para a câmera. Tava inexperiente, assim, lá, meio, inexperiente. Meio tipo o programa do Hermes e Renato, os caras imitando aqueles caras que aparecem na TV e ficam olhando para a câmera. Aí ele dá uma olhada para a câmera, acho que na hora que ele fala assim, não olha para a câmera, não. Aí ele disfarça. Não, mas achou que ia cortar, mas não cortou. Olhou. Era inexperiente, mano. E aí, ainda antes de Conan O'Brien, ele estrelou também uma comédia com o Kirk Douglas e a Margaret, o Cactus Jack, o vilão. É, eu lembro de ter visto. É, eu lembro de ter visto. Na época eu não curti tempo. Muito, não. Mas faz muito tempo. Na época eu não gostei, mas faz muito tempo, então não sei se hoje em dia eu teria a mesma opinião. Teria que rever mesmo. É, filmes dessa época você tem que rever, que aí você vê... Nessa época aí que eu assistia muito filme na televisão, só que assim. Que aí você vê um e pensa, nossa, mas isso é horroroso, como é que eu gostava disso? Aí vê outro e, nossa, mas isso é melhor do que eu me lembrar. É assim, faz muito tempo aí, prefiro não. É, até por isso que justamente a gente, pra fazer esse programa mesmo, a gente reviu o Guerreiros de Fogo, né, o Raio de Sônia, fazia muito tempo, a gente tinha visto, né, eu era criança, a última vez que eu vi, né? Mas então, eu nem lembrava de coisa nenhuma, assim. lembrava muito mal do filme. Então, não é para você emitir uma opinião, não dava para fazer com memórias apagadas lá de quando eu tinha uns 10 anos. Né? Não dá. Aí não é justo. Não é justo. Mas então foi em 1982 que Arnoldão estrelou Conan o Bárbaro e começou a escalada dele para o sucesso. Que aí em 84 ele estrelou o Exterminador do Futuro, né? Que é até meio difícil decidir qual personagem mais icônico para ele. Eu diria que é o Exterminador, mas hoje ele mesmo faz muitas referências a Conan também. Eu acho que é tipo empatado, assim, eu acho que o Exterminador mesmo que garantiu, né, assim, o estrelato dele, né, embora o Conan tenha sido muito importante para que isso acontecesse, né, mas realmente, e vendo assim, acompanhando, né, o Schwarzenegger, você vê que ele tem muito carinho pelo Conan também, né, tanto que ele sempre posta, ele tem réplicas lá das espadas, alguma coisa, ele tá sempre postando alguma coisa referente a Conan. Ele queria muito fazer o Rei Conan aí, no coisa, mas... Eu acho bem legal isso, quando ator ou atriz, assim, tem um carinho pelo filme que participou, como a Michelle Pfeiffer também, com a Mulher Gato, até hoje ela tem um carinho enorme pela personagem. Até a Leia Thompson com Howard, o Pato, que é um filme bastante espinafre. É, foi muito criticado, mas ela defende. Até hoje ela defende o filme, o filme apareceu na versão em quadrinhos que saiu há algum tempo atrás. É bem legal. Sim, porque é um trabalho, né? Mas às vezes a pessoa vai, né, gostar do personagem ou gostar do filme no geral. E muitas vezes também tem, como o caso do Conan pro Schwarzenegger, tem uma grande importância na própria construção da carreira da pessoa, né? Então, com certeza deve ficar um carinho assim com os personagens também. Continuando falando do elenco, nós temos o James Earl Jones como o principal vilão, né? Sim. O Duza Doom. O Bispo Macedo. Da Era Boreana. Isso aí. James Earl Jones, muito conhecido pela galera nerd como a voz do Darth Vader, né? E é um cara bem das antigas, que na vida artística ele estreou na Broadway em 1957. E em 1964 ele fez seu primeiro papel no cinema, no filme do Stanley Kubrick, que foi o Doutor Fantástico, né? O título do Doutor Estranho de Fantástico. E, muitos filmes depois, né? Pai do Ed Murphy no Príncipe em Nova York. Trabalhou nos filmes do Jack Ryan nos anos 80, 90, né? Caçada ao Outubro Vermelho, que é o Alec Baldwin fazia o Jack Ryan. Ele foi mantido nos filmes do Harrison Ford, os Jogos Patrióticos e Perigo Real Imediato. Foi a voz do Rei Mufasa, né? No Rei Leão. Baita ator, assim, pô, um ator de muita classe, assim, né? Só quer abrilhantar o filme, tem que tratar o James Earl Jones. O desempenho dele como Duza Doom é fantástico. É o meu desempenho favorito dele. As pessoas vão levar mais popularidade dele, mas pra mim ele é um Duza Doom. Pra mim é o Duza Doom, né? Ele é, com certeza, o papel mais icônico dele, assim, coisa, é o Darth Vader, a voz do Darth Vader. Mas, pra mim, no meu coração, é o Duza Doom. Então, muita gente viu mais Star Wars, James Earl Jones ou Darth Vader. Eu, com certeza, vi mais Conan o Bárbaro do que Star Wars, apesar de gostar bastante de Star Wars. Então, ele é o Duza Doom. E, além do mais, ali tá a cara dele, né? Tem isso também. As expressões dele, os gestos dele. E é um personagem muito foda mesmo, né? Nas entrevistas também ele fala que se divertiu muito, né? Também fazendo o malvadão. Ator de teatro, deu uns toques com certeza. Deu, pô. É um baita ator. Outro baita ator que aparece no filme também num papel menor é o Max von Sydow, né? Que aparece ali fazendo o papel do rei Oswick, que apesar de aparecer pouco no filme, acredito que ele tem mais falas no filme do que todo o resto. Sim, é o personagem com mais falas, assim. E até pelo tom, né? Enquanto tudo é mais contido, né? Ele tem um tom bem teatral, né? O rei é bem, assim, exagerado assim, nos gestos. E aí é engraçado, né? Porque eles, nas entrevistas lá do DVD também, eles comentam que, né, levantaram o nome, né, do Max von Sydow, mas meio que assim, não acreditando que ele ia aceitar, né? Que ele achava, pô, um ator como o Max von Sydow não vai aceitar aparecer em um papel tão pequeno e tal, mas acabou que ele aceitou porque, né, justamente pela essa oportunidade, né, de um papel diferente, né, que ele fala que ele geralmente era chamado para papéis mais, né, mais contidos, né, e tal. Então é uma oportunidade de fazer um negócio diferente, né. E nessa época, né, pô, antes ele atuou ali dos filmes do Ingmar Bergman, né, Sétimo Selo. Sim. Mas nos anos 80 ele estava nessa mesmo, de pegar uns papéis diferentes aí, que em 1980 ele tinha sido um Ming, né? No Sim, filme do Flash Gordon. Exatamente, pô, Ming. Com aquela maquiagem toda para parecer o Ming dos quadrinhos, sim, mesmo. Sim. Então, pô. Então, para fazer o Rei Oz aqui, conta. Eles acharam que era um papel pequeno aí, não vai querer, não ia querer e tal, não. Mas ele fala mais do que todo mundo. Exatamente. Fala durante o filme. No papel da Valéria, interesse romântico do Conan, temos a Sandel Bergman, né? Sim. A Valéria é uma personagem que apareceu no livro Pregos Vermelhos. Sim, né? A Valéria, ela aparece no Pregos Vermelhos, né, com o Conan, a história que o Conan tá, a história toda tentando dar uns pés, e não consegue no final. A Valéria não quer dar pro Conan, fazendo jogo duro. Eu li e teve também a adaptação dos quadrinhos dela. Mas no filme ela é meio que uma mistura, né, da Valéria, né? Eles usam o nome do personagem. E a descrição também, que a Valéria no, né, é loira e tal. Mas é uma mistura com outra personagem, que é a rainha da Costa Negra, a Belite, né? Que essa história também eu acho que é bastante usada no filme, né? Porque é uma história do Conan mais jovem, né? Aí o Conan, ele tá fugindo lá de uma cidade e pega uma carona aí no barco pirata, aí que é comandado pela Belite, e aí eles se apaixonam e tal. E aí tem a Valéria do filme, tem muito mais da personalidade, né, da Belite, inclusive alguns diálogos e tal do filme, algumas falas que ela tem no filme é diretamente tirado desse conto, né? Ela tem muito mais da Belite em termos de personalidade do que da Valéria mesmo, né? Então, que é aquilo que eu falei, né? Eles se juntaram, assim, uma coxa e retalho de várias referências, de contos diferentes e tal, pra montar essa história, né? Então, Mas, então, a Sandel, ela tinha feito uns musicais na Broadway, sim, inclusive. Sim, a visita Sandel Bergman no Google, para Sandel Bergman de sair. Ela também fez vários musicais na Broadway, inclusive chamou a atenção do Bob Fosse, né, que também é diretor de cinema. E foi assim que ela apareceu no filme All That Jazz, do Bob Fosse, em 1979. É um papel pequeno, mas obviamente aquela mulher aparece, chama a atenção. Ela faz dançando lá. E foi realmente o que levou ela ao Conan. Sim, que aí foi por causa dessa performance. Viram ela e falaram, nossa, cara, essa aí é a Valkyria, assim, é uma Valkyria, né? A guerreira, né? Mas exatamente, a gente estava atrás de uma Valkyria, então, pô, você vê ela, tá vendo? Parece aquela loira grande que... Sim. Grande. Que é um porte atlético mesmo. Que realmente, que é uma coisa que, inclusive, me incomoda em muitos filmes de Hollywood, coisa e tal. É que parece que os caras têm medo de botar a mulher forte, sim, fisicamente, né? Tipo assim, você vê a Mulher Maravilha, a Capitã Marvel, né? São todas aquelas atrizes, né? Mas, né? Magrinhas, né? Sim. Nozinha, coisa e tal, né? E já no Conan, não. No Conan, eles foram procurar uma mulher com um porte de guerreira mesmo, sim, né? Pô, pra fazer Mulher Maravilha Capitã Marvel mesmo, pô, eu quero alguém com o pote daquela menina do Hitch 3, aquele Seth Rock. Sim, sim, eles têm bastante. Assim, a Lucy Lawless de China. Sim. Mas eles sempre colocam em mim. Pô, pelo menos a Rebecca Ferguson do Santo Chifre. Eles sempre querem botar a mocinha, né? Primeiro, sempre atrizes mais jovens, né? E de preferência, assim, com físico, né, mais delicado e tal, né? Aí eles preferem pegar esses meninos e botar pra malhar, pra pelo menos definir, assim, algum músculo e tal, mas pra continuar, né, magra, né, mais delicada, né, do que mas pegar uma mulher grande. É, mas é exatamente o contrário do que eles buscam quando querem uma ator. Sim, pra fazer enquanto, um é, enquanto pros atores aí de super-herói, eles só querem os caras grandão, bombadão e tal. Pra fazer o Subotai, o amigo do Conan, né, foi escolhido o Zé Lopes, que não é ator. Surfista. Campeão de surf em 1972 e 1973. O cara é zonarista, design e... Faz... E cambista no Maracanã na semana. Ele tinha atuado num filme sobre surfistas do John Milius, realizado em 1978, chamado Big Wednesday. Falei isso, ainda vou mergulhar aí na filmografia do John Milius, que eu vi pouco. Tem um filme interessante, esse filme de surfista mesmo, tem o Gary Busey, né, um dos papéis, que é muito ver o Gary Busey novo aí nos anos 70, parece que já saiu uma... E na época, a história dele também, do cast, né, dele também é engraçada, né, porque exatamente eles... ele viu o Milius, ele viu o personagem e aí poxa, lá aparece, né? Mas aí testaram vários atores aqui. Aí até que eu esqueci quem foi que falou. Acho que já que parece, chamou o cara louco. E aí testou e realmente ele foi bem no... Realmente, assim, você vê o filme, nem parece assim que, pô, é o cara que nunca tinha atuado no... Sim. Aliás, eu acho o casting assim, do Conan muito, muito bem feito, assim, né? Todo mundo muito certinho pro papel, né? Embora na época tenha tido aquelas bobagens sempre, né? O Schwarzenegger ganhou framboesa, né? De pior ator, não sei o quê, né? Por outro lado, né, a Sandow, ela ganhou um prêmio, eu acho que o Globo de Ouro na época tinha um prêmio de revelação, né, e aí ela ganhou coisa e tal. Inclusive, acabaram com esse prêmio, né, devia ter, mas eu acho bacana ter, coisa assim. Aí... Até tem Oscar. Devia ter no Oscar, eu acho bacana, às vezes, porque às vezes, né, realmente, a pessoa que tá no primeiro filme chama atenção e tal. E quando tem uma criança, em vez de botar pra concorrer lá... Que nunca ganha, na maioria das vezes, né, dificilmente, né. Aí o Schwarzenegger ganhou o pior ator, muito injusto, mas enfim, mais framboesa que ninguém mas vai dar certo. Esses caras analisam a atuação de sempre daquela forma, né? Não é um malum branco. E aí também aquela implicância também, né? Porque com certeza, aquela parada, né? O Conan, exatamente, né? Feito pra ser um veículo, né? Pra lançar os coisas, né? Como aço, né? E vamos sacanear aqui, vamos dizer que é o pior ator do ano. O Stallone era indicado. Também ano. Até hoje, né? Até hoje. Falando, né, que o John Milius fez esse filme de surfista, né? Vale dizer que o próprio Milius tem passado de surfista. Sim, né? Isso. Ele também queria ter sido, ele mesmo fala no DVD que ele queria ter sido general em vez de diretor, né? Mas que ele não ficou no exército, que ele tinha asma, então. Não deu para seguir carreira, né? Mas realmente você vê que ele curte, né, essa coisa de estratégia militar, uhum. porque isso aparece muito nas batalhas, né, do Conan, né? Sim. Que como a gente estava falando, é um filme muito diferente dos filmes de fantasia convencional. E isso é uma das diferenças, né? Que, tipo assim, as batalhas são bem, assim, realistas, né? As estratégias, né? As armadilhas militares, as estratégias, coisa e tal, Sim. realmente são coisas bem incríveis, Sim. né? Na cena que o Conan e o Subotai estão preparando armadilhas para receber a galera que está vindo por confronto, você vê depois todas essas armadilhas sendo utilizadas. Sim. Inclusive, você, nessas batalhas e em outros momentos também, você vê bastante assim, da influência do cinema soviético, do cinema Sim. russo na direção do Midas, né? Sim. Não à toa que até no primeiro trailer que saiu do filme tem a música do Alexander Nevsky. É, que provavelmente a trilha sonora do filme não devia estar pronta. É comum, né, eles fazerem isso, usarem a trilha de outro filme. Aí eu uso exatamente do Alexander. E fica muito boa. Sim, poderia ser a trilha do Alexander Nevsky no filme. Vai saber muita coisa assim mesmo, das batalhas, os planos assim, dele. Você vê uma influência muito grande de tanto do cinema soviético como cinema japonês também. Sim, né? A cena da pintura, né? Quando o Conan está desfalecido e faz aquelas pinturas no poder, foi tirado de um filme japonês. Sim. Então você vê pelas referências e tal que não há filme de aventura convencional. São muitas referências, né? O funeral da Varela é um funeral viking. Sim, é um funeral viking. Não tem nem muito a ver com Conan. Mas continuando aqui no elenco, o Mago. É vivido pelo Mako, que é um ator muito conhecido de quem viu muitos filmes ali pelos anos 80 Sim. e 90. É um ator japonês que apareceu em Robocop 3, Morando com Perigo, Sim. entre vários outros. E é um veteraníssimo do cinema. Ele estreou em 1959. Sim. E em 1965, ele e outros atores asiáticos americanos fundaram uma companhia de teatro onde ensaiavam e apresentavam suas obras, só com atores asiáticos americanos. Uhum. Inclusive, nessa companhia fazia parte também o James Hong, que é outro, né, nome assim que você aparece direto em filmes da época, né? Ninja Dominação, Lopano, Aventureiros do Barco Proibido. Eles até falam, né, que os atores, né, do Conan passaram por uma longa preparação antes do filme, né? Tanto em técnicas de espada, cavalo, como atuação também. E aí eles mencionam a escola, né, de atuação do Mako mesmo, que isso, né, tipo, também... Ficaram lá um pouco, também tomaram umas aulas lá. Mako, que faleceu, infelizmente, em 2006. Em 2006 ele nos deixou. Servos do Tuzadun. Temos aqui o Ben Davidson, que fez o Hexel, que era um ex-jogador de futebol americano. Que nesses filmes eles tinham que assar caras maiores que os Schwarzenegger. Eles falam lá, tinha que ter uns caras grandes lá. E o parceiro dele é o Togren, que é vivido pelo Sven Ole Thorsen, que é um fisiculturista dinamarquês e passa do Schwarzenegger, ele está em quase todos os filmes do Schwarzenegger na época. Entre outros filmes de ação, ele aparece também no Alvo do Van Damme. Enfim, é uma cara que você vivia vendo em todos esses filmes. Sim. Talvez pau a pau com o Ao Leong, né? O Oriental lá que aparece em Máquina Motiva, Duro de Matar. Sim, tem os caras assim que se você viu muito filme de ação, você já viu boa parte da filmografia desses caras. Então você vai ver, vem no Jogo Bruto, Sobrevivente. É só ver a filmografia dele que tá em todos esses filmes. Praticamente todos os filmes do Schwarzenegger aparecem. No papel papel da princesa, temos a atriz francesa Valérie Kennison, que atuou em alguns filmes na época, inclusive um outro conhecido é do mesmo ano, que é Samelovis, com Peter Gallagher e a Daryl Hannah, dirigido pelo mesmo cara da Lagoa Azul e do Nos Tempos da Brilhantina, Randall Chrysler. Infelizmente, ela faleceu em 1989 num acidente automobilístico, jovem ainda, 31 Sim. anos. E, nossa, é uma bela atuação também. Uma boa atriz. Ela aparece pouco. Sim, ela aparece tem bem pouco. Poucas falas, mas é capaz a presença dela é bem magnética. Já passa mesmo assim. Toda a perturbação da pessoa, né? Eles até falam, né, que o, né, aquela. Os humildes, os produtores lá comentam lá, também lá no coisa, né, que ela é uma atriz muito boa mesmo, e que ela se destacou no teste porque ela conseguiu mesmo fazer uma mulher que perturbada mesmo e tal, né, que realmente a princesa lá, você vê que, né, essa não é só a princesa, né, que vai ser resgatada, assim, não, ela tá perturbada, né, que, né, na trama, né, eles têm que, né, o Conan e seus amigos lá têm lá que resgatar a princesa, mas não é bem mas é um resgate e não é, né, porque eles têm que pegar ela à força, né, pra, não é. Vai ser aqui com o elenco, os três nomes que aparecem logo no início do filme, né, fazendo o jovem Conan, temos o ator Zsasz Sanks, que tem muitos papéis, é um garoto que teve uma carreira enorme lá, né, que tem uma carreira enorme lá, mas tem muitos filmes mesmo, estava vendo no IMDb, fez muita coisa com diretores importantes lá, Vicente Aranda, Fernando Trueba, fazendo a mãe dele, temos a Nadiuska, que é modelo e atriz nascida na Alemanha, mas ficou famosa na Espanha, onde também fez muitos filmes até os anos 90. E o William Smith faz o pai, é um veterano também, começou do cinema garoto em 1942. E tem a ver com o Schwarzenegger, ele também é físico, foi físico turista. Olha só, o pai, né? Ai, do Conan. O pai do Conan também não é uma pouca coisa. Eles filmaram na Espanha, né? Sim. Porque exatamente, né, eles estavam procurando cenários, né, que parecessem cenários antigos, né? Não é encontrar qualquer gramado aí e fazer. Então, filmaram muito, bastante então, na Espanha. Vamos aproveitar e falar um pouco de algumas cenas do filme. Sim. Né? Antes só aquilo que a gente estava falando da preparação, né, do coisa, só destacar aqui, né, que o pessoal foi treinado, né, pelo Kiyoshi Yamazaki, que é um mestre de karatê em uns três estilos diferentes, né, então ele foi instrutor, né, e também instrutor em outros filmes também, como o Duna do Lynch e o Coração de Dragão também, ele... Além de ter sido nos três filmes, né, dessa trilogia aí, mais ou menos, ele é instrutor nos três filmes. Do you want to live forever? Uma sequência de créditos muito maneira, né? Sim. Que é o pai do Conan forjando, né? Sim, forjando a espada. Que vai, né, permear toda a história, né? Essa espada que ele tá forjando ali vai ser, né, importante ali. Sim. E o Conan observando. E, né, e aí ele fala de Klon também, né? Que é o grande deus aí do... Sim, né? Que logo depois eles cortam pra uma cena muito bonita lá do pai do Conan, falando lá com o jovem Conan sobre Klon. Né, dando uma lição lá, falando pro Conan não confiar em ninguém, não confiar Sim. nos homens, não confiar nas mulheres, não confiar nas feras, que ele só pode confiar no ar. Que que é, né, é, o filme todo tem uma visão assim, que traduz muito a do Howard, né? Que assim, eu não curto muito analisar a obra pelo viés assim, do, ah, a vida do autor, não sei o quê, porque às vezes não tem nada a ver, né? Mas às vezes é só um personagem, enfim, não necessariamente traduz o que, né, o que o autor passou, etc. Mas é, tem algumas coisas que acho que influencia, né, a percepção do autor, e isso acaba aparecendo nas histórias que ele escreve, né? E aí é, eu estava pesquisando sobre o Howard, e aí fala que quando ele era estudante, né, ele não gostava da escola, né, porque para ele era um espaço de confinamento. E que ele detestava as figuras de autoridade. Né? Eu posso concordar, porque a escola realmente é um saco, né? E aí ele entrava em muitos conflitos por causa disso. Ele brigava muito com os bullies lá, da, né? Porque enchia o saco dele, coisa e tal. E isso... Né? E aí acho que isso meio que remete, assim, às histórias. Porque realmente o Conan mesmo, né? É uma história... Né, que ataca assim, figuras de autoridade, né, a igreja, os grandes feiticeiros, né, a religião em si, né, é, e essa questão, né, de como fala ali no início do filme, né, não confia em ninguém, só no aço, coisa e tal, era uma recorrente nas histórias do Howard, né, de que a violência... ela tem um valor, a violência, a força bruta, né, tem sua importância. Não é que, nossa, ah, né, tu tem que resolver tudo com violência, né, mas o Howard acreditava que, às vezes, a violência é necessária, né. Tanto que ele era um grande aficionado pro boxe também, enfim, ele gostava de esportes e achava que a força bruta também tem sua... E é uma coisa que aparece muito no filme, né? Porque é exatamente isso. É o aço, né? A força do Conan contra a religião e o poder, né, de manipulação do Tuzadum, né? Conan nos livros do Howard não tinha, assim, uma cronologia. Uhum. Aí, no filme, né, optaram, né, por contar uma história desde o início. Então, né? Criaram ali uma origem, né, para o Conan, que a gente vai acompanhando no filme, ali pegam os... Assim, passa rápido por alguns dos momentos dele, né? Sim. Meio que resume um pouco, assim, de tudo que o Conan faz nas histórias do Howard, né? Então, eles fazem, assim, uma sinopse, assim... bem simples, né, se você pegar assim, uhum, o filme do Conan. Nós temos esse garoto que mora numa vila ali, é, afastada, uma, não, bem afastada de tudo. Aí, de repente, chega essa galera do mal aí, liderada por Tuzadum, que está correndo atrás aí do tal Enigma do Aço, massacra essa aldeia toda, que acho assim, uma cena muito forte. Deu uma crítica famosa do Valiant, né? Que falou que é um Star Wars dirigido por um psicopata. até isso, né? A recepção do Conan o Bárbaro foi bastante assim, mista, né? Tem muita gente que elogiou e tal, mas teve muitos críticos que ficaram incomodados com a violência, né? Do filme. Nossa, é quando bárbaro. Não, mas era um bárbaro. Eles acharam que ele resolveu na conversa, não entendi. E, pô, essa cena é essa parte, né, específica mesmo, como a gente estava falando, né, da influência do cinema soviético, coisa nesse momento da invasão da aldeia, pô, e aquilo ali, você fala, pô, isso é cinema. Isso, né? Cinema. E quando você pensa que acabou, tem aquela cena, né, onde o Tuzadum, né, o James Earl Jones, mostra seu rosto pela primeira vez e fica diante Do Conan e a mãe, que eram os últimos sobreviventes ali do ataque. Pô, aquela cena ali é linda, né, a cena que ele decapita, né, a mãe do Conan, e, pô, eu acho que a cena é maravilhosa, né, que... o pequeno Conan tá lá segurando a mão da mãe, e aí você não vê a, não é o momento da decapitação, né? Você só vê o corpo dela caindo e ele soltando a mão, e o menino lá sem entender coisa. Pô, mas é uma foda, né? Isso aí é, como eu esqueci o tweet de quem, mas como eu passei por tweet da pessoa, né? O filme que você, eu vou dar vontade de você sair na rua gritando cinema! Cinema! E você olha na cara do garoto, né? Os olhos sanzos, né? Que faz os olhos. Quando você olha pra cara de um assim, nossa, mas esse aí é o senhor ator aí. É isso aí, realmente. Depois. Realmente, o moleque já atuava. Moleque, atuava bem mesmo. E. Nossa, a beleza dessa cena, e depois você comparar, né, com o cocô que é o início. Nossa! Do filme do Jason Momoa, né? Sim, que inclusive a gente não quis incluir nesse, não, nesse programa, porque a gente não quer se submeter a isso, Que, né, eles pegam a mesma ideia. É por isso que eu considero aquele filme até um remake. É, um remake. Eles podiam ter feito de outra forma. Sim, sim, porque exatamente, não tem essa origem do Conan no Robert e Howard, né? Eles podiam ter feito de outra forma. Então, assim, é um remake. Tanto que é Conan o Bárbaro também, né? É. E aí eles pegam a mesma ideia, né? Vem lá o vilão, massacra a aldeia lá, mata os pais do Conan, coisa e tal. E aí é uma cena, né, mais, até mais violenta do que o do o do Conan Bárbaro original, né? Só que é uma merda. Can you believe that? Pô, mas vamos voltar a falar aqui. Vamos falar de coisa boa. De Conan Bárbaro. A aldeia dos Ovos Conan é massacrada, seus pais estão mortos e a partir daí é uma história de vingança que vai atrás do Tuzadu. Mas sim, antes disso, ele é levado como escravo. Tem todo um percurso para Conan se tornar Conan. É. Né? Ele, todas as crianças, né, ali da aldeia são levadas como escravo, né? E aí é outra cena genial, né? Que é que vai mostrando, né, ele crescendo simplesmente durante o trabalho ali, escravo, que consiste em ficar girando uma roda lá. Que eles falam, construíram um negócio lá, acho que a ideia era alguma coisa tipo moer grão, alguma coisa assim, né? Só que parece só um grande instrumento de tortura de criança, que as crianças são todas acorrentadas aos troços, tem que ficar empurrando o negócio, né? E aí vai passando o tempo, né? Cada vez vai sumindo, né, as crianças, ou seja, você tem a ideia que vão morrendo, né, durante o trabalho, e só sobra o Conan, né? E aí começa a mostrar, né, as pernas dele andando lá, empurrando o negócio, e a partir desse momento vai mostrando ele crescendo, crescendo até se tornar o Schwarzenegger, né? Que é quando ele é, né, escravo, é vendido, né, pro cara lá que agencia gladiadores, né? O agente de gladiadores, o Babaruê. O empresário lá do gladiador. E aí o Conan vira gladiador, né? Começa a travar umas lutas ali no UFC da época. Sim, ali. É, também nessa época aí o filme explica, né, que ele foi treinado aí em várias artes. É, o que é um negócio começou muito a ler legal. Poesia. Que é um negócio muito legal também, porque muitas vezes, assim, quem não conhece o personagem, quem não lê o Howard e coisa e tal, né? Acha que Conan é só um fortão, né? E aí eu acho legal o filme fazer esse trabalho de explicar que não é só isso. Ali mostra que ele foi treinado, né, em artes marciais, treinado, né, com a espada, e também estudou filosofia, coisa assim. Então, assim, o Conan não é só um fortão, né? É um cara que eu até lembro dos tempos aí de comunidade no Orkut, né? Que o pessoal gostava de fazer fulano contra ciclano, não sei o quê. Aí eu lembro de um tópico que fizeram numa comunidade lá perguntando, né? Ah, Conan versus Aragorn. Aí o pessoal discutindo quem ganhava, não sei o quê. E aí eu só penso, não tinha briga, não tem luta, porque o Conan não é só um fortão que sai arrumando briga por aí. Ele não sai comprando briga com ninguém, né? É um cara É um filósofo também. E o Aragorn também, muito menos. Não, coisa, então, assim, e aí o Aragorn é um rei, mas é um rei justo. É certo, assim, ele não tem por que entrar em conflito, sabe? Não existe. É, complicar, é, eles provavelmente iam ser amigos. Mas, então, né, o agenciador do Conan até reconhece isso, né? O Conan, assim, né, na evolução... Que aí ele resolve libertar. Sim, é. Num momento lá ele simplesmente decide dar liberdade ao Conan. É. Né? Aliás, essa parte vale ressaltar que tem muito fã, né, do Conan, né? Que não gosta muito dessa parte do filme, que eles acham que o Conan aceitou, né, a escravidão, né? Porque ele é libertado e o Conan, né, não aceitaria isso. Mas é aquela coisa, né? Cinema é cinema. A obra em quadrinho, Aqui temos o Conan, que é a adaptação do obra, mas também é o Conan do John Milius, né? Sim. E aqui ele... Pra história, assim, ficou legal. Sim. Funciona. E também, assim, eu não acho que isso seja tão coisa assim, né? Porque o próprio filme fala, né, que ele, pô, ele desde criança ele foi criado como escravo, né? Desde criança ele foi criado rodando aquela merda lá, que a gente não sabe pra que serve. Mas, é, e aí ele, até na narração, né, do... Coisa fala, né, que como gladiador, pela primeira vez ele viu que ele tinha valor, né, que o... Então eu acho que é meio isso, tipo assim, eu acho que o empresário lá dos gladiadores, ele percebeu que em algum momento, né, ele ia se libertar de qualquer forma, né, e aí por isso... Deu logo a liberdade. Ele viu que ele não ia conter o Conan por mais muito tempo, né? É, eu não acho que fuja, assim, do personagem, não. E com certeza faz sentido no filme, porque, como eu falei, ele foi escravo a vida inteira, né? De criança ali, quando foi, né, quando foi sequestrado da aldeia. Até ali adulto, ele foi escravo, né? Temos que ver que o John Milius está contando aqui uma jornada do herói. Então, sim, ele ali está preenchendo algumas lacunas para contar uma história certinha que vai dar. Que esse, assim, no início ainda não é o Conan que nós conhecemos. Ele vai virar o Conan, o seu fodão ali pela metade. É a história da construção do Conan mesmo. Não, ele ainda não é o Conan nesse momento. Aí ele ganha a liberdade, né? Ele ganha a liberdade, aí ele perseguido lá com os lobos, né? E aí cai numa caverna lá que tem, né, umas caveiras lá de, aparentemente de reis, né, de alguma antiga, civilização, né, antiga, onde ele encontra uma espada. Sim. Aquela cena dele, né, arrebentando a corrente, né, que ficou com a espada, porque ali. Aí ele sai da caverna subterrânea, segurando a espada lá, né? Agora ele vai dar o truco lá nos lobos que estavam atrás dele. E temos, assim, um grande vislumbre do Schwarzenegger, assim, que é o Conan do John Buscema, né? Que aí nessa cena aparece a franjinha. É, eles fizeram até a franjinha, que não fica o filme inteiro. Mas que nesse filme eles tinham até escurecido mais o cabelo do Schwarzenegger. Pra ficar mais parecido com o personagem. E aí depois disso nós vamos, assim, ao primeiro momento fantasia do filme, né? Que até aí tá tudo se desenrolando como um filme épico normal. Você ainda não viu bruxa, aquelas coisas da espada. Então, o Conan tem seu primeiro encontro com uma bruxa, né? Sim. Que é interpretada pela atriz Cassandra Gava, na época assinava como Cassandra Gaviola. convida o Conan para se aquecer no fogo. Sim, sim, essa aí era a cantada da época, né? Se aquecer aqui no meu fogo. Que é a bruxa sedutora lá e tal. E ela tem uma profecia, né? Que ela fala que né, um homem de grande força, um conquistador, né? Está vindo, que no caso é o Conan mesmo, né? O Conan Rei, ela previu o Conan Rei, que infelizmente não fizeram o filme, mas realmente acabou sendo uma história que não foi contada no cinema. Fala, né, no... nas duas cobras, né? Sim. É, porque é outra coisa que mostra que, por mais, mesmo com o tempo lá de escravo, ele não esqueceu o coisa, né? Ele não, obviamente, era criança, não tem grandes lembranças, né, de quem era aquele... Até porque eles chegaram também matando todo mundo, né? Não, eles não disseram muito bem quem era, né? Mas ele guardou a imagem lá do estandarte do Tunjadun, né, das duas cobras, que na verdade é uma, né, uma cobra de duas cabeças, né? Se encontrando lá sobre o sol e uma lua, né? E aí ele descreve esse estandarte para ela e ela conta, né? Que é o parado lá do... Existe esse culto das cobras. E que aí ela vai falar sobre mais, só sobre uma condição com ele, que é a condição que ela quer trepar. Quer dar uma damazinha com o Conan. Então eles começam lá... se agarrar e tal, né? E aí de repente. É, mas ela tem um probleminha, né? Que ela começa a virar um negócio. Uma monstro, né? Né? E aí o Conan tem que se livrar dela. É, o Conan se livra dela, joga ela no fogo. Sim. Ah, né? Ela sai lá, uma luzinha maluca. Uma luzinha risonha. É, uma luzinha risonha lá, ele olha pra fora, só fala assim, crom. Mas ele parece que. Ele não tem medo de bruxa, assombração, essas coisas não. Ele continua lá, dorme lá na casa lá da bruxa e só vai embora de manhã. Tá frio na porta, sai no meio da noite. E aí ele encontra o Subotai, né? Sim. Foi preso lá numa... Que é o ladrão, né? Que ladrão, foi preso lá pra... Né? Servir de comida para os lobos. Né? E aí, exatamente, ele pede né, comida para o Conan, porque ele não quer, ele prefere ser morto pelos lobos que morrer de fome ali, preso ali, né? E aí, o Conan decide libertá-lo. Né? É, e aí, eles viram grandes amigos, uma dupla de ladrões. Né? O Conan começa aí a carreira dele de ladrão. E, ao mesmo tempo, continua procurando pelo dono do estandarte lá das cobras. Eles encontram o templo, né? Um dos templos do Tunjadun, uma das igrejas universais. Sim, do Tunjadun. E é uma ideia também tirada dos livros do House, que realmente, acho que... Mais de um conto é mencionado um culto das cobras. Né? O culto das cobras é mencionado. Aí eles encontram lá o templo e vão lá dar uma olhada. Dá uma roubadinha também, né? Porque são ladrões. É. Que é onde eles conhecem a Valéria. Né? Que também está roubando. Que também lá. Tá lá, é outra ladra também. Também chegou lá para roubar o parado. Então os três resolvem se juntar. A Valéria se infiltra lá entre os crentes lá do Tunjadun. O Conan e o Subotai descem mais um nível para roubar lá os diamantes. Sim. Que está protegido por uma cobra gigante. Que é sensacional, né? Nessa época não tínhamos os efeitos especiais de hoje, os CG de hoje, então a cobra é um efeito mecânico. Sim, ela é um animatrônico, muito bem feito. Assim. Ah, muito bem feito. Realmente parece uma cobra gigante. Tem até a cena, né, que o Conan está pegando o diamante acima dela, né? Ela tá deitada acima do canto. E aí o Taz, correndo o suor dele, cai nela. E você vê assim, os olhos dela. Sim, e você sim. Fica assim, pô, nossa, esse bicho tá vivo. É muito bem feito mesmo. Assim. Como a gente falou, o filme, não só a história, assim, mas é tecnicamente, assim, muito, muito certinho mesmo. É. E é legal que, apesar de uma bruxa, temos uma cobra gigante, mas o filme, ele realmente, assim, tem um tom muito diferente dos filmes de fantasia dela, porque ele continua crível. Sim, é um filme de fantasia, mas assim, o tom do filme é de épico, na verdade, não? Assim, tudo parece incrível. Que é uma história que aconteceu mesmo. Sim, total, existe cobra gigante, não sabia? Sim. Então eles matam a cobra e conseguem escapar do templo ali, né? Sim. Aí... Depois passa os tempos lá aproveitando o sucesso lá, nas bebedeiras. O Conan e a Valéria se apaixonam, tem lá um romance. Sim. Até que chega o guarda real. O guarda real lá que vai levá-los à presença do rei Osric. É, que fala, né, que justamente ele é pressionado pelo pessoal aí do culto, pela Universal das Cobras, né, a exatamente encontrar esses ladrões, né, só que ele tem, né, outros planos, na verdade. Sim, que a princesa, filha dele, está cultuzando, né, ela é uma fiel do Cruzador. Sim, Cruzador, ela virou, né, uma crente lá do Cruzador. E aí o rei Osric quer que... Eles tragam ela de volta. É. Então, em vez de enfim, puni-los, coisa e tal, ele promete aí muitas riquezas e tal pra eles irem lá e roubarem a princesa. A Valéria, apaixonadinha pelo Conan, é contra, né, eles irem ao encontro do Cruzador. É. Um cara maligno, seio de altas histórias, porque, que é imortal. Sim, inclusive. E porque ela sabe que, exatamente, ele não vai fazer o trabalho meramente porque quer o prêmio, a recompensa, né? Mas por vingança, né? Porque aí, a essa altura, ele já sabe que, obviamente, o Tunzadum deve ser o cara da... Né? Realmente, a Sandal mereceu o prêmio de melhor revelação. O doido avançado e o olhar dela. Sim. Inclusive, o diálogo, né, que eles têm também, né, tirado, né, desse conto, né, da Rainha da Costa Negra. All the gods, they cannot sever us. If I were dead and you still fighting for life, I'd come back from the darkness. Back from the pit of hell. To fight at your side. Né, as falas dela, né, de que mesmo se ela morresse, ela ia voltar para lutar ao lado dele, né, no final do filme, realmente, acontece. E aí é tirado desse conto também, por isso que eu falei que, apesar deles usarem o nome, né, da Valéria, coisa e tal, e ser uma ladra e tal, mas ela tem mais da Belite, né. Mas então Conan deixa ela e o Subotai para trás e parte, né? Que sim. Nisso aí ele quer a vingança, pura e simplesmente, sim, né? Ele vê essa oportunidade, então ele começa a procurar pelos fiéis do Tuzadum, chega num lugar lá onde ele vai conhecer o Marco, né? Vivido pelo Marco, que... É também o narrador, sim, né? Se apresenta, é o cronista, né? Ele se apresenta assim no início do filme, né? Até sim. Ali nós só ouvimos a voz dele. Ele aparece fisicamente agora. Sim. Que aí ele ajuda o Conan a se disfarçar ali de peregrino e tal, que vai lá procurar o culto. E aí o Conan vai procurar o tal culto ali, consegue se infiltrar ali, né? Ele rouba as roupas de um dos obreiros do Tunzadum. Um dos obreiros do Tunzadum que dá uns pega no Conan e acabou ficou sendo impressionado com os músculos. E acabou que o Conan roubou as roupas dele. Mas o Conan não era muito muito inteligente nessa época, então é facilmente descoberta. Sim, ela é descoberta. Levada à presença do Tuzadum, Conan fala lá, né, que é vingança, que ele matou os pais dele e tal. Sim. E o Tuzadum nem lembrava dele. O Tuzador, né, lembrava da vila, né, coisa e tal. Foi ele, só mais um dia, mais uma E é muito foda essa parte, porque você, ele fala assim com maior desdém, assim, tipo, foi uma ida à padaria pra ele. Ele nem lembra mais, e aí ele ainda fala que, deve ter sido quando eu era jovem e tava procurando o nosso segredo do aço. Agora ele já tá em outra, então ele nem lembra mais direito dessa... Agora ele faz um discurso para o Conan lá, que agora ele sabe que a carne é mais forte que o aço, né? Que inclusive faz uma demonstração lá, chama uma menina, chama uma crente que tá lá no alto, lá para descer, e ela se apura. E aí ele manda o Conan, né, para Árvore da Aflição, mas é do que, né, a crucificação do Conan numa árvore lá, né? Nos extras do DVD eles também até comentam essa cena, que é interessante, né, a visão deles, que eles falam, né, que é realmente inspirada na crucificação de Cristo, só que o Conan representando, né, tudo que, né, Jesus não era, né, porque enquanto Jesus estava na cruz, né, aceitando, né, o destino dele, o Conan tá, né, aquela figura, né, aquela figura lá musculosa, coisa e tal, e aí não tá ali para aceitar a morte, coisa nenhuma, né, que, né, vem lá os abutres, já estão lá cercando ele, só esperando ele morrer, e ele ainda mata um abutre lá no dente, né, que é a única coisa que sobrou a ele, foi usar o dente, né, o que é ali também no DVD também, uma história bem reta, que fala que era um abutre de verdade, que eles falaram que morreu misteriosamente, né, ou seja, alguém matou o pobre do abutre, e o Schwarzenegger realmente teve que morder um abutre de verdade. Eu creio que aquilo era um boneco, sei lá. Mas não, era um abutre morto mesmo. Não à toa o Schwarzenegger morde e fica tossindo lá. Aquilo ali deve ter sido real, porque deve ser nojo mesmo. Sim. Mas então ele tá na árvore da pressão, já está lá delirando. É quando ele vê o Subotai correndo em direção a ele. Mas aí ele começa a rir, que ele caça que está alucinando, sim, né? Porque é uma cena bem legal, que vê o Subotai correndo em direção a ele, o Subotai some, né? Que tem porque é um terreno de altos e baixos, né? Aí ele começa a rir e dorme. Mas aí a gente vê o Subotai aparecendo novamente. Realmente, não era a dele, né? Aí então ele é levado, né, lá para a casa do Max. Sim. E começa, né, a Valéria fazer um. Sim, a Valéria tipo convence o mago a fazer o ritual para trazer ele de volta à vida, né? E isso ela sabendo que, né, fazendo aquilo ali, ela ia em algum momento pagar o preço, né? Mas né, ela tá, não se importa, né? Apaixonada, não. Então eles fazem. Ele quer uma cena muito foda também, né? Eles fazem lá o ritual com, né, com todas aquelas escritas, né, que eles escrevem no corpo dele e tal, e prendem ele em estacas na areia, assim, na praia. E aí vem mesmo os espíritos, demônios, seja lá o que for, tentar levar o Conan. E aí a Valéria fica lá impedindo e tal, que eles carreguem o Conan, né? E assim ele volta à vida. E assim ele volta e ela manda as falas, né, da que ela morra, ela vai voar, volta pra lutar ao lado dele. A gente fala aí que os personagens têm poucos diálogos, e é interessante Você notar que eles constroem bem a história de amor do Conan e da Valéria. E eles não aparecem conversando entre si. Sim, sim, tem pouquíssimas. Tem pouquíssimos diálogos assim, entre os personagens, mas é muito legal como eles conseguem construir tanto o romance do Conan e a Valéria, quanto a amizade do Conan com o Sobotai ou com o Mago, coisa. Tudo isso é construído no filme, mas sem a necessidade de diálogos, né? São pouquíssimas falas. Sim, né? A maioria das cenas do Conan e da Valéria mesmo, a cena da fala e o sozinho. mas esse é o segredo para um bom relacionamento. Claro que tem o lance que o Schwarzenegger, né, aquele sotaquezão, né, quando ele manda o Who Are You lá pro Subotai, nossa! Muita gente fala que ele tem poucas falas porque né, ele falava inglês com dificuldade. Mas eu não acho que seja só isso, né? Eu acho que realmente a intenção do filme era ter poucos diálogos mesmo. Tanto que todos os personagens, com exceção do rei, todos os personagens falam um pouco. A Valéria, o Sobotai, o Tuzadum mesmo, sabe? Sim. Tem poucas falas. Todo mundo tem poucas sempre falas. Só vai vir um momento que o personagem fala bastante. Inclusive do próprio Schwarzenegger. Sim, depois, sim. Lá pra frente, tem um momento que finalmente a gente ouve mais. Sim. Então, acho que não é uma questão de por causa do inglês do Schwarzenegger, mas... Então... Até porque até casa com o personagem, né? Porque o Conan... Ele era, né, o cimério afastado lá da coisa, então até faz sentido que ele fale com sotaque, né, no, sim, diferente sim. Dos outros. Né? Eu acho isso então, não acho que tenha sido o motivo. Pela escolha do elenco, né, você tem... Sim, é um elenco bem diverso. O James e o Jones, como dos temos um atriz francesa. São casos bem diferentes. Sim, sim. Eles até falam disso, né? Que o Tuzadum mesmo, eles queriam dar uma ideia de alguém de uma raça até extinta, né? Que é por isso, né, o James Earl Jones, que é negro, mas aí com aquela peruca de cabelo super liso e as lentes. Tal. E aí eu e o elenco é todo diverso, né? O Sobotai é inspirado em Gengis Khan. Gengis Khan, que aliás é aquela famosa frase, né, que o Conan manda no início do filme, que provavelmente eu vou botar no início do podcast, para abrir o podcast, é atribuído ao Gengis Khan. E aí você tem a Sendal, que é uma luz mais... Nossa, assim, parece mesmo que saiu das histórias do Thor. Sim, é uma loira mais nada típica, assim, do coisa. Então a ideia é essa mesmo, muito diverso. Então depois temos a volta do Conan, né? Que é tipo... A ressurreição do Conan, né? Que ele volta diferente, ele não é a mesma volta, coisa. Volta mudado mesmo. Acho que essa é a ideia, né? Desde o tempo do crime, né? O cara morre, aí depois ele volta. Não vai voltar a mesma coisa. Volta a mesma coisa, tipo o Jon Snow. Isso aí em Game of Thrones, que Jon Snow morreu, ressuscitou pra voltar a mesma merda de antes. Tem uma cena muito legal, porque com certeza ele tá pensando nas palavras do Tuzadum, né? Sim. Que ele tá olhando pra mão dele. Sim. Aí ele vai, pega a espada, faz um movimento lá, aí para de novo e volta pra mão, e tocando aquela música do Beijo por Dois. Essa é sensacional, tá certo? Esse filme é feito de cenas sensacionais. E... Então eles agora vão resgatar a princesa, né? Da vontade, eles vão... Vai Conan, Valéria e Subotai invadir lá o... A Igreja Universal, o templo lá do Tuzadum, nas montanhas. Ele tem um templo dentro Que é o templo mais importante, que é onde ele realmente está. É o templo que é onde ele realmente está, né? Sim. E, aí chega lá... né, o pessoal lá tá curtindo o Ozzy. Tá curtindo o Ozzy, que crente gosta, né? Não ganha afrodilismo. Então, né? Aí lá tá tendo uma orgia lá, né, E aí, tá, ao mesmo tempo, lá da orgia também tá rolando um sopão lá, um sopão de ervilha que leva com o adicional ali de mãos, cabeças, enfim. Os caras são animais. E aí a princesa tá lá com o Tunzadum. E é aquela coisa mesmo, né, que dá a ideia do controle, né, mental que o Tunzadum tem, né? Que aparece, né, já na primeira cena com a mãe do Conan, né, que ela ia atacar, mas aí para, né, coisa e tal. E aí essa crente lá que ele manda se jogar do penhasco e a mulher vai. E aí também ali, né, que você vê que a princesa tá ali do lado dele e parece drogada e tal. Coisa. Então, ela e aí, totalmente. E aí a gente vê o Tunzadum virando um cobrão. Sim. É, que é outra coisa legal, porque nem assim, para explicar muito isso, né? Uhum. Simplesmente ele se transforma em cobra, o que dá, reforça essa ideia de que ele é uma outra raça, uhum, né? Ele não é um ser humano. É. E aí a transformação é muito foda também, é. Muito, tudo e feito com animação. E ao contrário dos religiosos de hoje, né? Assim, o Demiro, essa turma toda aí, uma faca assim, o Tunzadum não é um charlatão, né? Ele não, é, ele realmente tem poder, não dá pra negar que dá pra negar isso. Ele tem poder, ele vira cobra mesmo. É. E aí eles aproveitam como quando o Tunzadum, né, cobrinha, vai pra sua toca de cobrinha, né, pra, né, roubar a princesa. Sim, né, assim, eles iniciam o ataque. A galera lá tá toda bêbada. É, tá todo mundo então, doidão. É, eles começam lá a matança lá tranquila. Sim. Até que chega a dupla mó lá do Zadu, Rexo e Togrin, que brigam ali com o Conan, né? O Rexo vê o Conan lá e reconhece na hora lá, manda um ninho. Aí começa, liga lá. Enquanto isso, a Valéria vai lá pegar a princesa. Sim. Quando a Valéria chega, o Tunzadum se mandou lá pela portinha de cobra. Sim, sim, sim. E, pô, e você vê que a princesa é completamente perturbada, né? O que é muito legal, é, que quando a Valéria pega, ela segura os braços dela, ela começa a ficar igual uma roca. Ela começa a se bilar. Parece uma cobra. É, e aí tem que ser amarrada, então ser arrastada demais. Então sai o Conan carregando ela nas Sim. costas, o botar ela em seguida, e a Valéria ainda tem uma lutinha lá. Ela fica com pra trás lutando com seguranças. Que é outra coisa legal, assim, que é uma coisa do Howard, e que aí no filme também, coisa que as mulheres no livros do Howard estão equiparadas aos homens, né? Não tem essa coisa de. Tipo assim, a Valéria é uma guerreira como Conan, né? Não tem aquela coisa de, ela é guerreira, mas é uma mulher, então tem algum momento em que ele precisa ajudar ela, ou qualquer coisa do gênero, né? E pelo que eu vi do John Milius no Red Dawn, esqueci o título, porque esse cara vai ser violento mesmo. Essa também é uma visão do John Milius, que no Red Dawn, né, temos um grupo de adolescentes que vai ser a última força de resistência contra um grupo de comunistas que estão invadindo os Estados Unidos. O John Milius é tão legal. E exatamente, apesar dos comunistas e dos vilões do filme, o filme é bem legal, é uma ação bem boa. Então temos esses grupos de jovens que é formado pelo Charlie Sheen, Patrick Swayze, e tem ali duas meninas, que são a Leia Thompson e a Jennifer Grey. E apesar de ser essas meninas, elas também estão ali se equiparando aos caras também. Elas não vão então ali dar trabalho ou dar uma senhora muito gata. Precisar ser defendida. É, até um momento no filme que o personagem do Chadinho manda uma delas ir lavar alguma coisa ali. Aí ela devolve o grama, manda uma malcriação. Tem muita coisa aí que... né, bota às vezes, né, personagem, a guerreira, coisa e tal, mas, né, sempre tem um momento vamos de fragilidade. É, a gente vai comentar no Destruidor e no Red Sonja também. Do flowers grow around here? Flowers? Eles estão fugindo lá. Turandu mostra mais um de seus poderes, né? Ele adora trabalhar com cobras, então ele pega uma das cobras, né? Vai lá pro alto da montanha lá, transforma a cobra numa flechinha e fala pra procurar o seu alvo, né? Então crava a cobra flecha, vai direto na Valéria. Sim. Que é, né, aí tem um momento da morte da Valéria e que ela meio que aceita que é a hora de pagar, né, por ter trazido o Conan de volta à vida, né? E aí depois o Conan vai realizar o funeral, né? Sim, cremação. Vai cremar o corpo da Valéria, que aí esse tem um drama mesmo, né? Que, porra, que aí não tem como não se apaixonar por esse filme, né? Eu lá, garoto, assistindo como papo, eu já era adolescente na época, quando eu vi esse filme. E aí, né, o Subotai desce, não tem? Vai lá pro lado do mago, e o mago pergunta por que que ele está chorando. Sim. Aí o Subotai fala que quando o Cimério não chora, então ele chora. Aí eu falo assim, porra, que foda. Why do you cry? He's Conan, Cimério. He won't cry. So I cry for him. Aquele meme poético. Eu fico o filme todo assim, poético cinema. Todo. É foda mesmo, né? Porque justamente o Conan é aquela figura lá que parece. E nos livros assim, nas HQs, né? Nas próprias artes, né, das HQs mesmo, pô, o Conan parece esculpido em pedra, né? Senão o cara durma. Então, né, o Conan não chora, né? Depois, né, o Conan tá lá pensativo, é quando a princesa, né, que eles prenderam, né, lá numa das pedras, que o lado mago lá é tipo as ruínas de Stonehenge. Sim, né? Várias pedras. Pedras, assim, a princesa tá amarrada numa das pedras lá. E aí ela começa a gritar que Tuzadum virá. Conan e o Subotai começam a preparar as armadilhas. Sim. Uma das minhas cenas favoritas, que é simplesmente Subotai de guarda, olhando ali pro horizonte, e aí você vê a tropa lá do Tuzadum chegando lá do outro lado, bem longe. Aí o Subotai vai descendo assim, se preparando assim, descendo assim da montanha calmamente, aí passa pelo Schwarzenegger. E é muito legal nessa cena que eles preparam várias armadilhas e realmente tudo na batalha vai ser usado, né, nessa armadilha. Que ali o Conan ele vai falar com o Kron, né, que Kron é um deus diferente, né, o Kron ele não... O Kron não vai ajudar ninguém, né? Não adianta pedir ajuda ao Kron. Mas aí ele fala um negócio importante, né? Que ele quer que o Kron lembre, né? Que, né, dois lutaram com muitos, né? Ou seja, o valor da batalha, coisa e tal. Que é outra coisa, assim, que daquilo que eu tava falando, né? Do Robert Howard, né? Que ser contra, né, as figuras de autoridade e tal, né? Então, A própria história do Conan, né, que no filme eles falam também, né, que o Conan vai se fazer rei pelas próprias mãos, e realmente na história que ele se torna rei, né, do Howard, é assim mesmo, né? Que é essa coisa mesmo, né, de contra a mesma autoridade, né, o Tunzadum é a figura religiosa com um exército enorme, e aí você tem dois ladrões, né, enfrentando as tropas e tal. I've never prayed to you before. I have no tongue for it. No one, not even you, will remember if we were good men or bad. Why we fought or why we died. No. All that matters is that two stood against many. That's what's important. Balor pleases you, Crom. So grant me one request. Grant me revenge. And if you do not listen, then the hell with you. Aquela trilha do Bane, fantástica. Pam, pam. Sensacional. Aí, inclusive, eles falam lá nas entrevistas lá do DVD também, né, que parece que rolou, né, uma polêmica, né? Porque o pessoal defensor dos animais achou mesmo que os cavalos tinha seu cavalo se machucado lá, caído nas estacas que tem lá e tal, mas eles garantiram que nenhum animal se feriu. E até porque eles estavam falando que na cena anterior um cara caiu caiu ali em cima das escadas. E as escadas, as estacas eram de borracha, na verdade. E ainda você vê o cavalo levantando o cavalo. O cavalo você vai se levantando, do Breno, ou seja, nessa linha de pensamento, mataram do Breno. Mas eles falam lá que as estacas, obviamente, eram de borracha, né? Então ninguém se machucou. Então, né, vai chegando o momento final dessa luta, o Conan finalmente enfrenta a dupla, né? Os guarda-costas lá do Tunzadum, né? Guarda-costas desde lá da época lá. Desde a época lá, eles estavam juntos com o Tunzadum lá no ataque a. Ele é os homens de confiança do Tunzadum. Então, primeiramente, com uma armadilha lá, ele mata o Togrin, né? O Sven Olitos, que parece o mais burro dos dois. Aí cai numa armadilhazinha lá e já é. O Rexxor, ele já vai enfrentar num duelo de espada. O Rexxor chega a derrubar ele. É nesse momento que aparece o fantasma da Valéria. Sim, né? Cumprindo a promessa de voltar. E mandando aquele diálogo também, que é muito foda também, que ela já tinha falado muito, se quer viver para sempre. E aí, né, esse cara, ele tá com a espada lá do início do filme, sim, que eu, que né, feita pelo pai do Conan, né, e a espada, na briga dele lá, a espada até se parte, né. E que você vê, assim, que é outra coisa que faz bastante sentido, assim, quanto ao Tunzadum, né, que o Tunzadum já tinha se desinteressado tanto no lance do aço, que a espada ficou com esse cara. Tunzadum, ele nem carrega espada mais. E então, muito foda, e aí o Conan nisso, o Conan fica aí com a espada partida lá do pai. Isso, o Tunzadum é o único sobrevivente do massacre, né? Ele vai fugir. Antes disso, ele ainda tenta matar a própria princesa com a Fressa Cobra, mas o Subotai impede, e aí ele foge. Aí, final do filme, o Tunzadum tá reunindo a galera lá para uma grande ação, né? Os crentes dele lá, ele tá falando lá no alto da montanha, lá, né? É tipo um Dark Jesus mesmo. Tá lá falando com uma multidão lá, com suas tochas e tal. E aí o Conan vai com a princesa. É, porque nisso, né, claro, a princesa, ao ver que o Tunzadu ia matar, tentou matá-la, né? É, pois aí ela se decepcionou e tal e decidiu ajudar o Conan. Aí ela vai ensinando o caminho. Sim. Até o Tuzatu, o que é bem legal também, que é assim, totalmente sem diálogos, sim, né? Você vê simplesmente ela fala. Vai andando e você vê o Conan por trás indo matando, sim, os camaradas, ela vai abrindo os guardas, caminho e ele vai matando. Inclusive, pô, destacar o figurino, né, da princesa nessa cena, que, pô, ficou muito foda, parece sair do mesmo das, sim, histórias do Howard, assim. Sim, sim. É, só uma coisa do filme que você vê, assim, parece mesmo que, sim, é saída ali da espada selvagem, é, Conan, história do Alt Howard, não parece, assim, uma coisa genérica, é, como a gente vai ver em outro filme mais pra frente. É, exatamente. E aí, finalmente, o Conan cega a Tuzadu, né? Sim. Que ali vamos ver mesmo se a carne é mais forte que o aço. É isso. É, pô, o Conan chega lá com a sua vingança, o Tuzadu tenta aí usar a sua manipulação, é, lá, ele vem lá com o papinho que o, né, o Conan existe por causa dele, sim, né? Que ele deu uma razão pro Conan viver, sim, né? Ele diz que... Que quando ele partiu, ele, o Conan não ia ser nada. Aí, por um momento, parece que o Conan até titubeia, né? Sim. E tal. Mas, né? Mas ele, o Conan não é tão suscetível à magia do Tuzadum, né? E mete a espada lá no pescoço lá do Tuzadum. É, a espada do pai dele, né? A espada já tá quebrada, já tá cega, então não é um corte limpo. Principalmente não foi um corte limpo. Ele basicamente arranca a cabeça do Tuzadum na porrada, porque a espada não tá cortando mais muito bem. Depois ergue a cabeça do Tuzadum ali para os crentes ver que o deus deles era. Sim. E é aquilo que a gente estava falando do Robert Howard, né? Esse niilismo e tal, né? De que o mal foi derrotado, tá? Mas não termina assim aquela coisa, viveram felizes para sempre, tudo foi resolvido. Porque é, como termina, né? Só com os crentes lá do Tunzadum jogando suas tochinhas na água e indo embora, sabe? Não tem um... Né, um grande momento de epifania em que Tuzadum era o mal e... Não, simplesmente eles viram ali que Tuzadum não era um deus, foi morto na cabeça dele, não era um deus. E é isso, vai embora. E aí, inclusive, a princesa fica lá com o Conan, até se ajoelha diante do Conan. Ou seja, ela não segue mais Tuzadum, mas... tá pronta para seguir qualquer outro que, sabe, continua sendo crente, né? Ela só substituiu uma crença por outra, né? Aí o Conan, né, meteu fogo lá no templo, uhum, aí simplesmente tá carregando ela para levar lá pro rei Oswick, e uhum, aí o filme corta anunciando que um dia Conan será rei, sim, e que essa história também será contada. Infelizmente, infelizmente não foi. Não foi, né? É, que inclusive a ideia do John Mills é exatamente fazer uma trilogia. E aí saíram três filmes, mas não foi a trilogia que o John Mills idealizou. John Mills seria o primeiro filme sobre força bruta, exatamente, o segundo sobre responsabilidade e o terceiro tradição e lealdade. Sim. Infelizmente, né? Tivemos três filmes, mas que obviamente não seguem essa ideia, né? Mas, exatamente, o Conan Bárbaro, eu gosto muito que esse final é bem mesmo aquilo que eu lia na Espada Selvagem, quando assim, muitas histórias do Conan assim, não terminavam com sabor, sim, de vitória. É uma coisa diferente de um Senhor dos Anéis, sim, que termina, sim, todo mundo fazendo festinha. Já, o mal foi vencido, é, e vivendo felizes para, é, sempre, né? Mas então, 2 horas falando desse filme maravilhoso. Sim, né? Merece, né? Com certeza. Então agora vamos falar um pouco de Conan o Bárbaro. Errou! Menos a lista de Hudson. Que também é o que ele é o que eles, é o que eles merecem, né? Thank you. vamos falar aí de Conan o Destruidor. O que acontece, né? Que Conan o Bárbaro saiu, fez muito sucesso, né? Mas era um filme muito violento, né? Sim, não deve ter vendido tantos bonequinhos. É, não tem. Não é um filme pro público juvenil para vender bonequinho. E aí também recebeu muitas críticas, como eu falei, né, a respeito da violência do filme, não sei o quê. Então, aí com certeza no Conan Destruidor eles vão puxar os freios. Que até tem uma certa violência, mas que era comum dos anos 80, né? Sim. É, passa longe, assim, da crueza do Conan o Bárbaro, né? E aí também a história também, né? Vira uma história de fantasia bem mais convencional e tal. Não tem aquele tom épico, aquele tom trágico do primeiro filme, né? Filme de fantasia mais típico dos anos 80. É, na direção, temos o Richard Fraser no lugar do John Milius. O Richard Fraser é um diretor mais das antigas. Tinha dirigido nos anos 60 Viagem Fantástica e 20 mil Léguas Submarinas. E já tinha dirigido alguns filmes com Dino de Laurentiis, Barrabás e Mandingo. Ele foi, inclusive, sugerido, né, sugestão do próprio Dino para Rafael, para dirigir esse segundo filme. A história foi escrita por Roy Thomas e Jerry Conway, que são duas figuras muito conhecidas dos fãs da HQ, né? O Roy Thomas escrevia as histórias da Espada Selvagem de Conan, mas o roteiro ficou com Stan Lee, que é um cara que escreveu muito filme para Hollywood, inclusive o colecionador filmaço do William Wyler. Ele co-escreveu o roteiro, co-escreveu também o roteiro da Profecia 2, que eu ainda não vi, só vi o primeiro. Mas o Roy Thomas e o Jerry Conway dizem que pouca coisa do que eles escreveu foi aproveitada nesse roteiro. Imagina. Tanto que depois eles se juntaram e publicaram uma graphic novel em 1990 com esse roteiro aqui. Com essa história que eles escreveram pro filme. Imagino que realmente, assim, o Destruidor, você até tem umas coisas e tal que, né, parecem, tipo assim, parte mais visual, né, de figurino, cenário e tal, ainda mantém, assim, o mesmo luxo do original e também a referência ao Howard, às revistas da Marvel e tal. Mas a história em si é muito fraquinha, é muito, assim, história de fantasia convencional, que já não tem muito a ver com o Conan do Howard. É. Né? Você, nesse filme, você ainda vê os nomes dos lugares, né? Sadizar, o nome dos personagens ainda te leva soa como saído de uma história do House, né? Taramis, Bombarda, né? Ainda são nomes legais, mas exatamente aqui eles fazem uma aventura mais convencional, com mais humor. Me lembro, inclusive, os filmes da Marvel. É, né, que é bem que, isso. Tem umas partes sérias, mas tem humor que acaba amenizando, né? É. As partes sérias. É. Né? Alguns até mal colocados, né? É, assim como os filmes da Marvel. É. Tipo, tem a cena, né, que o Conan suspeita, né, do Bombarda, né? Que o Bombarda tá armando, né, pra eles. Mas depois, na outra cena, ele tá se embebedando sozinho, sabe, no meio do... não tem nada a ver, porque, né, nesse filme, a história lá da a rainha contrata, né, o Conan lá e seus amigos pra levar a princesa, né, que tem que encontrar lá o chifre lá do coisa pra botar lá no deus lá do fazer um deus lá a vida e tal. Só que no final das contas o objetivo é sacrificar a princesinha lá. Pra estátua do deus ganha vida. E aí a ideia é antes que eles tragam de volta a princesa com o negócio lá que eles vão buscar, né? O chifre, né? Do coisa. É matar o Conan lá e os amigos e tal. Querem usar o Conan e os amigos até encontrar o chifre e tal. Depois se livrar deles, né? Aí, pô, o Conan já desconfia, né, do Wombata, que é o chefe da guarda lá da rainha, que vai acompanhando a princesa e tal. Pô, mas aí na cena seguinte o cara tá bebendo, mexendo a cara. Mas aí também não dá nada, porque o Wombata não faz nada também. Não, sabe? O Wombata é aquele tipo que deve estar assim. Será que agora eu devo vazia? Não, vou deixar não, para mais tarde. E aí esse é um exemplo de um humor mal colocado, que é o Conan bebendo lá, sabe? No filme original tem a cena dele lá enchendo a cara, mas, pô, é depois de fazer um grande roubo, eles estão lá comemorando, né? Não é no meio da missão, sabe? E aí tem aquela figura... Da cena dele da varanda. Sim, aquelas tavernas, né? Ele com aquele capacete lá. Pô, e aí tem aquela figura, tem essa figura que acompanha ele, o outro ladrão. Esqueci o nome do personagem. Ah, eu vou citar quando conversar aqui sobre os atores. Sim, né? Sim. A fotografia do Conan Destruidor é uma das coisas mais bonitas ainda do filme. O filme ainda é muito bonito, tão bonito quanto o segundo. Aqui o responsável da fotografia é um veterano, Jack Cardiff, que foi diretor de fotografia de Narciso Negro e Sapatinhos Vermelhos. Uhum. Dois filmes muito bonitos dos anos 40 e vários outros. Realmente, como a gente estava falando, a parte visual do filme é... É sensacional. No elenco temos de volta Arnoldão, agora mais louro, né? Não se deram ao trabalho de escurecer o cabelo dele dessa vez. No papel de mulher guerreira aqui temos a Grace Jones, né? Cantora de muito sucesso na época, fazendo também uns trabalhos como atriz, apareceu depois no 07 na Mira dos Assassinos. Ela faz a guerreira Zula, né? Sim. Que depois de ser libertada pelo Schwarzenegger, né? Que mais ou menos como subotar ela, é uma ladra. Com uma tribo, né, que foi derrotada e aí tá lá acorrentada lá pra... Uma multidão ali se preparando para lixar ela. O Conan liberta. Uhum. É uma pessoa guerreira. E que é exatamente, né? A personagem é apresentada como uma guerreira feroz até então, mas diferentemente da Valéria, né? Direção. Pois é, porque diferentemente da Valéria, eles colocam ela como uma guerreira e tal, mas meio com um viés cômico, né? Porque aí, primeiro que, né, ela é aquele tipo mais clichê, né? Que ela mal fala, né? Praticamente rosna, né? Tem uns comportamentos meio animalesco, né? E aí tem uma cena que eles estão passando por um lugar cheio de rato, né? Coisa e tal, e aí ela tem medo de rato. Ou seja, vai para esse viés cômico. Essa mulher é muito valente, muito famosa. Mas tem medo de rato. Que é uma coisa que no primeiro filme eles não fazem. A Valéria é uma guerreira como o Conan, sabe? Não tem a necessidade de, o Conan tem medo de sei lá o quê. Não tem. Então, assim, por que ela teria que ter com a Valéria, né? Mas aí nesse filme eles fazem, né? Porque é tudo muito bobo, convenhamos. Aqui os amigos do Conan, né? O Subotai não retorna. O Conan tem um novo amigo aqui, que o nome, inclusive, é bem condizente com o personagem, que é o Malak. Interpretado pelo Tracy Walter, que também é uma cara muito conhecida. Com certeza vocês já viram a cara dele no filme. Sim. Ele é o Bob, né? O homem de confiança do Coringa lá no primeiro filme do Batman, de 1989, né? Até o Coringa resolver mandar um balaço ali. E a parceira do filme era em Brokovic. Ele interpreta o Malak, né? Que é o ladrão, é um amigo mesmo do Conan. Que ele é um mala mesmo. Ele é, voltando ao filme da Marvel, ele pode ser um ancestral da personagem da Kat Dennings no filme do Thor. Que tá lá só pra falar bobagem. Que é aquele personagem que tá lá só pra falar bobagem, né? Inclusive... Pô, não tem nada a ver, porque você fica assim, cara, por que o Conan ia andar com esse cara que é um tonto, só fala besteira o tempo todo, né? Porque, pô, no filme, no primeiro filme ele andava com o Subotai, que, pô, era um guerreiro também, né? É, inclusive me irrita um pouco, né? Porque eles começam o filme e simplesmente eles apagam o Subotai, né? Porque aí eles colocam, inclusive, referência àquela cena do primeiro filme do camelo, né? Que o Conan tava, eles estavam lá com uma erva lá, né? A maconhazinha da era herboriana, né? No primeiro filme. E aí o Conan tá lá doidão e tal, e se estranha lá com o camelo e dá um soco no camelo, né? Aí no segundo eles fazem uma referência a isso, como se eles estivessem andando na mesma cidade, né? Só que, porra, aquele cara não tava ali, sabe? Ou seja, eles estão querendo substituir o Subotai, né? Dizer que aquele cara tava lá e esquece o Subotai. Eu não sei como é que eles vão usar o nome do Subotai. É, eu acho que porque não... sabe? Porque tem filmes que simplesmente trocam mesmo a personalidade dos atores, sim, coisa e tal. Por exemplo, eu gosto muito do Tira da Pesada 2, do Tony Scott. Mas naquele filme ali eles trocam completamente a personalidade dos personagens, dos Woods Reynolds. Sim, no primeiro filme. Ali eles não fazem isso, mas simplesmente apagam o Subotai e coloca aí nessa cena e coloca como se aquele cara estivesse o tempo todo Conan com o Conan. Conhece esse Conan há muito tempo, amigão de Conan há muito tempo. Sim. Ele, o Conan, se conhece. E não faz sentido, porque é um personagem insuportável. Como é que o Conan ia andar com esse cara chato pra caramba a vida inteira? E junto com suas negras do primeiro filme, só retorna o Mar. Sim. Né, no papel do Mar, que aqui ganha um nome, que essa é outra coisa, né, a falar do Conan Bava, que o Conan Bava tem tão poucos diálogos, né, os personagens conversam muito pouco entre si, geralmente é só um personagem falando, que tem personagens ali que não tem nome, que é o caso do mago, da princesa. É o mago, a princesa, não sabe o nome. É. Aqui ele ganha um nome, Akiro, né? Deve ser uma homenagem ao Akira Kurosawa, só troca o A pelo O. Enfim. Que também muda um pouquinho. No original, ele, tudo bem, tem um lance meio cômico, um mago meio estranho, meio atrapalhado e tal. É, meio temerário até, tipo, ele tem medo de mexer ali com as forças na hora mesmo de ressuscitar o Conan, ele tá com medo ali de mexer com essas coisas, porque sabe que vai dar merda, né? Mas ali no segundo já tá totalmente bobão mesmo, né? Não, perde um pouco a sutileza, né? E aí vira simplesmente um personagem cômico, um personagem. Ele e o Malak são os dois patetas. Completando esse grupo que vai acompanhando a princesa, temos o Wilt Chamberlain como Bombata, que é interpretado pelo jogador de basquete Wilt Chamberlain, que é aquela coisa, né? Temos que encontrar um ator maior que o Flash. Sim, difícil, mas encontro. E, pô, o cara é enorme. O Schwarzenegger é um pouco acima da cintura. É, o Schwarzenegger deu um tampinha perto dele. Tem uma foto que roda da internet aí do Schwarzenegger entre ele e o André Desjardins, né? Que é o Dagot no filme, né? Sim. Não tá acreditado, mas ele faz um monstrão no voando do filme. E os dois enormes. É, tá os dois enormes levantando. Como a grande vilã, nós temos a Sarah Douglas, né, no papel da rainha Tarame. Sarah Douglas, que foi a Ursa, né, no Superman, o filme Superman 2. É, a princesa é interpretada por Olivia Dapo, que ela aparece na refilmagem de Nikita, assassina. É a loira lá que a Bruja de Fonda tem que substituir. Puxa saco. É, o Kick Douglas, a sugadete dela. E volta no elenco Sven Ole Thorsen, né? No Conan ele é o Togre, aqui ele é o Togra. É o parente, desse irmão. Que ele é o líder, né, do pequeno grupinho que vai seguindo o Conan de longe, né, até chegar o momento em que tentam matá-lo, né? Aqui ele usa uma máscara o tempo inteiro para, né, afinal ele tá no primeiro filme interpretando outro personagem. really made the merchant angry. Are you surprised? But we didn't steal everything he had. We didn't have time. Mas é isso, o Conan o Destruidor é um filme divertido. Sim, sim. É uma aventura ainda bacana, bem filmada. É um filme legal, tem boas cenas, por exemplo, essa batalha ali quando o grupo decide atacar o Conan é bem boa, assim. A parte do mago Totiamon também, né? A sim, briga no castelo, é, sim. Do Conan com aquele monstro, é. É uma cena bem também. Marcante dos espelhos lá. É. O confronto do Conan com o Dagot no final também. Garoto, a sala do Fantástico, e ainda continua sendo. Não, são boas cenas. Tipo assim, não é um mau filme, é uma aventura bacana, um filme divertido. É, visualmente, ele é bem legal também, né? Acho que a galera mais jovem provavelmente ainda deve gostar mais desse filme do que o Konobaba. Porque ele é mais divertido, é mais direto. Acho que quando babam, o jovem pode ter mais... O jovem que não é muito aficionado com cinema, por exemplo, que galera que galera que gosta, tipo, de filme da Marvel, provavelmente vai gostar mais do segundo, porque é aquela aventura mais direta, né? Eles têm uma missão e é isso, né? E aí é um filme mais aventuresco e tal. O Conan o Bárbaro tem um ritmo mais lento, né? Tem poucos diálogos, sim, né? Sim. Eu digo isso porque tem uma galerinha que sempre fala, né? Quando vai falar desses filmes assim, tipo... Ah, o Superman filme, o primeiro Mad Max, fala que é meio lento, as coisas demoram pra acontecer. Sim. Porque como a gente falou, as diferenças eram outras, né? Conan o Bárbaro... A influência ali de cinema japonês, de cinema russo, pô. Enquanto o Destruidor é uma aventura hollywoodiana, é um filme de aventura hollywoodiana, assim, mais básico. É legal, né? Não é ruim, mas é bem basicão, assim mesmo. Realmente, depois de assistir o original, pra mim, não tem como. Não me empolga muito. Ainda acho divertido, dá pra passar tempo. É, divertido, tempo, mas... Realmente não me empolga muito. Não é um dos meus favoritos. Vamos para Red Sonja, de 1985, né? Sim. Que em 85 parece que tinham perdido os direitos do Conan, né? É por isso que a ideia era ser o filme do Conan com a Red Sonja e tal, né? Mas parece que eles, nessa coisa dos direitos, perderam os direitos e aí, né... fizeram só da Red Sonja, né? Porque aí, né, Red, apesar de serem todos os personagens do Howard, isso é diferente aí, as questões de direitos. A questão de direitos do Conan, um dos personagens do Howard, é uma coisa muito louca. A Red Sonja, como já falamos, ela foi criada por Gibi, né? Sim. Por Roy Thomas, baseada em outra personagem do Howard. É, que é a Red Sonja também, só que com uma grafia diferente. Sim, com uma grafia diferente. Né? E ela é uma guerreira russa. É, uma guerreira russa. É uma personagem que acho que o Howard só usou em história, na verdade. Está de volta na direção o Richard France, né? Que dirigiu o Conan o Destruidor. Aqui com uma certa preguicinha, sim, acredito. Sim. Bem melhor enquanto. Você tem bons nomes ainda envolvidos no projeto, mas acho que a galera não estava inspirada. Eu não sei se teve problemas durante a produção. Não sei, Que não teve a mesma preparação do Conan. Por exemplo, a Bridget Nielsen, né, que é a que interpreta a protagonista. Ela não teve a mesma preparação que o Arnold, por exemplo, sim, teve para estrelar Conan o Bárbaro. Que inicialmente o papel teria sido oferecida a Sandal Bergman. Mas ela não quis, ela preferiu fazer a vilã. Jill DeLaurentis ficou procurando outra atriz para o papel. Ele queria, assim, uma atriz meio amazona. Outra que tivesse nesse porte de Amazonas. Aí, faltando 8 semanas para o início da produção, ele viu a Brigitte na capa de uma revista de moda. E aí, chamou ela para o teste. Quer dizer, faltando poucas semanas. E realmente você sente isso no filme, né? Que, como eu falei, eles tiveram o mesmo treinador lá de artes marciais do Conan Bárbaro. Só que você vê assim nas lutas, no coisa assim, que não é a mesma coisa, né? Porque não teve o mesmo tempo de preparação. E aí a Brigitte Nielsen também, você sente assim na atuação, na movimentação, que não teve o mesmo preparo, né? Ela, tipo assim, fisicamente ela tá perfeita pra personagem, o mesmo, mas tá faltando, né? Alguma coisa no pó, assim, no jeito de se movimentar, na atuação, né? Acho que com uma preparação melhor, né? Eu teria podido fazer uma Red Sonja bem melhor, mas... Que também é diferente do Conan, né? Enquanto assim, no primeiro filme, o Conan do Arnold, assim, os gestos, o olhar, tudo assim... Foi a linguagem corporal. Foi tudo mesmo feito, pensado no Conan. Você não vê isso na Red Sonja. Sim, na Red Sonja, fica assim, faltando. Aquela guerreira foda. Coisa, nossa. A Brigitte, às vezes, a Red Sonja da Brigitte, às vezes, parece meio perdida, sabe? Sim, ela não tem iniciativa, que é o que a gente estava falando, né? Nessa questão dos personagens femininos, né, do... E como no primeiro filme eles captaram isso do Robert Howard, né? E a Valéria é essa guerreira foda, né? No segundo tem a questão do personagem da Grace Jones estar pelo viés cômico. E no caso da Red Sonja não é um viés cômico, né? Ela é uma guerreira e tal. Mas, assim, ela... Durante o filme ela tem tão pouca iniciativa, né? Você vê, tipo assim, parece que as coisas vão levando ela e... Você tem de volta o Arnold Schwarzenegger aqui, fazendo um Conan genérico, aqui ele voltou para cumprir contrato. Sim, foi obrigado. Ele ainda tinha contrato com... Ele não queria. De Lawrence, ele não estava com vontade nenhuma de atuar. Ele já deixou claro numa biografia dele que ele disse que foi o pior filme que ele fez, que é o único arrependimento assim, na carreira dele, que ele não queria, o único filme assim que ele fez que ele não queria ter feito, que... Ele terminou de cumprir contrato com o Dino Jalente somente em 86, com o Jogo Bruto. Assim, o personagem dele é praticamente o verdadeiro protagonista do filme, né? Inclusive, já comecei a rir nos créditos, né? Porque ficam os créditos inteiros mostrando o personagem dele, o Kalidor, né? Lorde Kalidor. Andando lá a cavalo e a Red Sonja mesmo. Em Portugal, inclusive, entenderam isso. Que em Portugal o filme se chama Caridor, a lenda do talismã. Ou seja, entenderam que Lorde Kalidor é o verdadeiro protagonista do filme e que o talismã também é mais importante. É mais importante que a Red Sonja do filme. E realmente, assim, a Red Sonja fica, nossa, muito apagada. Assim, começa mostrando lá sei lá o que, o fantasminha, sei lá o que ela falando pra ela, né? Menciona a questão da que a aldeia dela também foi destruída, blá blá blá, e tal, lá pela rainha, né? Que eles emulam aí a origem do Conan, né? E aí, só que aí para nisso, né? Depois... É mesmo essa fantasminha desaparece. A fantasminha desaparece, você não sabe que porra foi essa. E é isso, assim, a personagem... E também você pensa que vai ser uma história séria da personagem em busca de vingança. Não. Parece até, no certo momento, que a Red Sonja esqueceu isso. Eles botam isso, mas na verdade o principal é... a personagem tem que ir lá pegar recuperar esse artefato que pode destruir o planeta, sabe? É a coisa mais batida. A vingança mesmo fica em segundo plano. Sonja. You must learn to like men a little better. They are not all evil. We must judge by our own experience, Grandmaster. Enquanto isso, ela tava treinando lá com os mestres lá. E aí tem até a irmã, uma irmã dela, que não sei como escapou na massacre da aldeia, mas elas não ficaram juntas, a irmã não gostava dela, foi fazer outra coisa, que tá lá no... Qual a feiticeira que protege o tal artefato que a rainha vai lá e... pra roubar e mata todo mundo, né? E aí, a irmã dela encontra o ferida, né? Encontra o Kalidor, né? Que já ia, né? Lá também. Que também já ia. Né? Eu até fiquei, só encontrou. Pensei que ela tava só passando, mas. Não, já porque eu não tava mesmo prestando atenção no filme. Mas parece que não. Ele realmente tava indo para lá destruir o artefato. E aí a irmã dela fala, né? Da Edson, não sei o que. Aí ele vai atrás da Red Sonja para, né, para buscar ajuda e os dois irem. Falando aqui da trilha sonora do filme. A trilha do Morricone. O Dino De Laurentiis finalmente conseguiu, né? Sim. Ele queria o Ennio Morricone no primeiro filme do Conan. Aqui em Red Sonja, o Ennio Morricone assume a trilha do filme. É uma trilha legalzinha, mas em termos de Morricone, tipo digamos assim, que é pouco inspirada. Ainda é uma trilha melhor do que o filme merecia. Sim. Não merecia a trilha do Morricone. Mas, com certeza, né? Provavelmente o Morricone nem viu o filme, né? Pra fazer essa trilha, porque é bem aquela coisa, inclusive nem casa muito bem, né? Porque às vezes ele fez aquela trilha ainda épica, né? Tipo, por exemplo, mais épica do que a do Conan Destruidor. E aí não combina, né? Tipo assim, você tá tendo umas batalhinhas super sem graça lá, que nem tem uma grande batalha no filme, né? Só umas briguinhas lá de espada. E aí a trilha épica tocando lá e você, porra. Inclusive tem vários momentos que não tem trilha, é o oposto do Conan Bárbaro, né? Porque o Conan Bárbaro é o contrário, a trilha vai direto, né? A trilha ajuda a contar a história do filme mesmo, né? No Red Sonja, a trilha, tem hora que a trilha some, né? Eu tava até zoando, passa a hora que o Morricone foi no banheiro dar uma mijada e aí ficou sem trilha sonora. E tem outros veteranos no filme, a fotografia mesmo é de Giuseppe Rotunda, que foi diretor de fotografia aí de vários clássicos da antiga, incluindo o Leopardo de Luchino Visconti. Que também não está assim inspirado, porque a fotografia do filme também. O filme não é bonito, assim. O filme, na verdade, ele tem cara de ser, sabe, produção B. Sim. Vendo o nome do pessoal, né, do cast de produção, a maioria dos nomes é italiano. Sim. E ele se parece, Red Sonja, ele não se parece com Conan Bárbaro e Conan Destruidor. Ele se parece com aquelas cópias de Conan Bárbaro e Conan Destruidor que passavam no cinema em casa do SBT. Sim. Lembra o filme lá dos dois irmãos bárbaros, que tinha latão. A armadura parecia uma tampa de latão de lixo na frente, assim. Então, esses rip-off italianos. Sim. Então, o Red Sonja se parece bastante. Porque você olha filmes. Assim e você não vê. Os figurinos são horrorosos. Se os figurinos são horríveis. Primeiro que não são coesos. Primeiro, não parece nada sair do história do Robert Howard. É tudo assim. É, incluindo o nome dos personagens. Os personagens. Pô, Calibur. Pô, eu esqueci os outros nomes lá também. Os nomes muito será nada tem a ver. Falco? Falco. Só que é um nome nada a ver, que nem combina com... É, uns nomes muito sem vergonha. E aí... E os figurinos também não parecem sair de história do Conan, né? Do Conan. E não, sabe, não são nem coesos. Você olha, são umas coisas muito nada a ver. O figurino... Que a Sandal mesmo tá usando de rainha, ela, coisa, nossa, parece um colão preto, parece que ela tá indo pra boate dançar, porque é um colão preto e um vestido com brilho, assim, que eu acho que assim, nossa. Que é aquele cara que ajuda ela a fazer as ilusões óticas lá pra enganar a Sony, e o cara parece que tá vestido com tapete que pegou aí em algum brechó. É muito, muito esquisito, assim. O próprio mestre que treina ela no início, né, que treina a Sônia no início, ele parece, sei lá, saído do Tokusatsu mais vagabundo dos anos 70. Sim, os caras vêm com uma fantasia enorme, parece que saiu... Porque assim, você olha assim, as pessoas parecem fantasiadas, né, parece fantasia de carnaval. E até a questão de cenários também, é super pobre também o design de produção, é bem sem graça. E as locações parece que eles não foram assim... Ah, não foram muito longe pra buscar aqueles ambientes de... Nossa, parece que é outra era, né, sabe? E você não tem grandes cenas de luta ou batalha? Não teria uma batalha. Tem umas lutinhas lá, mas não tem nenhuma batalha grandiosa. Começa pelo grupo, né, que acompanha a Sônia, que, meu Deus, é um garotinho chato. É. E o camarada lá, o servo lá, que faz todas as vontades do guri. Nossa, não, né? Muito sem graça. E Red Sonja, ao contrário do Conan Destruidor, é um filme bem... Sim. É, o Destruidor, como a gente falou, ele é inferior ao Conan Bárbaro, né? Mas tem seu valor também. Agora, o Red Sonja, não tem como defender, não. Não é um filme divertido. Não, ele é bem chato, assim, o ritmo tem, assim... Nossa, muitas barrigas, né? Sim. A parte mesmo do romance, né, da Sônia do Calidão, nossos diálogos são horríveis. Horríveis, né? E o Schwarzenegger nesse filme aí, usando aquela peruca. Sim, ali, com a peruca. Né? Inclusive é o filme das perucas, né? É. Tá todo mundo com a peruca lá. Perucas Lady, tá? E. Pô, as cenas lá do Calidon e a Red Sonja são percussores da Electra Demolidor no filme. Aquela cena do parquinho. A briga do parquinho. É uns diálogos vergonhosos, assim. E aí é aquilo que você tá falando, né? Tem hora que a Sônia some, assim, e fica o Calidon, vira o filme do Calidon. Coisas horríveis, a explosão do castelo, no final, o castelo não para de explodir lá em cima. O castelo só passa em cima. Pô, tem umas coisas. Aquele monstro, um monstro aquático que eles enfrentam lá também, nossa, que negócio sem graça, só fica rodando lá e parece que não ataca ninguém. Exatamente, quando aquele monstro aparece, eu até tive dificuldade para saber que ele era uma ameaça ou não. Who are you, anyway? My name is Calidor. Nesse filme, né, a rainha e tal, não usa magia, não. São máquinas que fazem os negócios, né? Mas aí ela manda esse... Mas aí, pô, o bicho tá rodando lá na água e aí você só tá vendo eles, né, tentando fugir e tentando arrumar um jeito de matar o bicho. E aí você fica assim, pô, acho que nem precisava. Ela só sair assim pela escada que o bicho não vai fazer nada, que ele só tá nadando ali. O Red Sonja é muito ruim. Inclusive, né, avisar aí para os nostálgicos, né, que anunciaram que vai sair um novo filme da Red Sonja, e tem uns nostálgicos racistinhas aí que ficaram chateados porque a atriz escolhida, a Hannah Jonkamen, não é uma branquinha, né, que ruiva nem a Brigitte Nielsen era. Aí os caras começaram a lembrar desse filme. Nos anos 80, aí a... Aí a foto da Brigitte saiu hoje, não sei o quê. Pô, aí eu fiquei assim, brincadeira, né? O cúmulo do nerd punheteiro mesmo é pra racista, é pra reclamar da escolha de uma atriz não branca. É. Pô, ficar exaltando esse filme que é uma merda. Esse caso é racismo puro. Não, por racismo. A Hannah Jonkamen tem totalmente o biotipo pra fazer racismo. Sim, aí, mas simplesmente por racismo, os caras não querem, aí, pô, aí vai começar a exaltar esse filme, cara, porra, um filme vagabundo desse. Eu espero, sinceramente, que o novo Red Sonja seja muito bom. Apesar de não ter muita fé nisso, porque parece, como eu disse, que o Conan Bárbaro foi aquele filme do momento mesmo, que nunca mais acertaram com o Pesadelo do Sr. Howard. O Conan Destruidor ainda foi legalzinho, mas Red Sonja foi horrível. Também não tem boas lembranças de Co-Conquistador lá com o Hércules lá do SBT. E o Solo Marquinhos também. Teve a série do Conan, que era uma piada, né? O desenho animado também, que o Conan acompanhava aquele pássaro louco por romance. E aí o filme com o Jason Momoa, nossa, Momoa, só a adaptação ruim. Coisa horrorosa. Só a adaptação caiu, assim, de medíocre pra ruim, sabe, depois do Conan Bárbaro. Inclusive, né, eu tava olhando no IMDB, né, o Red Sonja, pô, ele parece muito barato, né, mas nem foi, eu nem sei, eu acho que foi super faturado, sabe, porque assim... A base de dinheiro. Ó, o Conan o Bárbaro, ele custou em torno, né, tudo isso estimativa, né, obviamente, custou uns 20 milhões. Conan Destruidor, 18 milhões, né, 2 milhões a menos, mas você nem percebe tanto assim no filme, né, tá lá parte do cenário, coisa e tal, é um filme luxuoso ainda. O Red Sonja custou 17,9 milhões. Ou seja, ele custou quase o mesmo do Conan Destruidor. E você não vê isso no filme, cara. A infração. Eu acho que superfaturaram. Obra superfaturada. E a bilheteria também tem uma enorme diferença, né? Que o Conan o Bárbaro, ele fez quase... No mundo todo, ele fez quase 69 milhões e quase 40 milhões só nos Estados Unidos. O Destruidor já fez quase a metade aí, né? Já caiu, né? Porque já foi uns quase 32 milhões no mundo e basicamente a mesma coisa também, uns 32 milhões também nos Estados Unidos. O Red Sonja já, mais ainda, né? Fez só em torno de 7 milhões, né, no mundo e aí nos Estados Unidos mais uns 7 milhões, né? Então a bilheteria já foi decaindo, pô. O Conan Bárbaro, com toda essa polêmica de violência e etc., você vê que, pô, fez uma bilheteria bem grande, assim, pra época. Então fez bastante sucesso. O Conan Bárbaro, no fim de semana de abertura, ele já fez mais do que tanto o Conan Destruidor quanto o Red Sonja. Né? Só na semana de abertura foi 9 milhões em uma semana. Então, assim, pô. E eu ia esquecendo de comentar esse título em português maravilhoso que Red Sonja recebeu. Guerreiros aqui, né? De Fogo. Guerreiros de Fogo no rabo. Porque eu não entendi por quê? Guerreiros de Fogo. O título em Portugal eu entendo, porque que eles botaram, né, pô, Calidor, que era o real protagonista. Mas, pô, aqui Guerreiros de Fogo eu não sei o porquê. Mas Red Sonja é muito ruim. Então agora eu, né, faz um tempo, vem tentando fazer um novo filme dela, né? Aí, pro final da década de 2000, 2008, rolou que ia ter, né, filme com direção do Robert Rodrigues. O Robert Rodrigues estava com um projeto e seria a Rose McGowan, né? Sim, no papel da Sônia. Chegaram a fazer uma arte bem bonita, até o pôster, mas... Não rolou. E tem projetos até que eu desconhecia completamente, que, né, procurando algumas informações sobre o filme, encontrei uma matéria no Universo HQ falando de um filme sobre o Tusa Doom. Esse eu desconhecia totalmente também, nunca tinha ouvido falar nesse projeto. Que seria estrelado pelo Desaimon Honsu. Uma boa escolha, que é lamentando que não seja. Não, sim, é um ator que eu fico até triste, porque eu vejo colocaram eles nos papéis pequenos, nos papéis coadjuvantes, às vezes nos filmes mequetrefe, mas às vezes uns papeizinhos assim bem pequenos. E, pô, eu acho um ator muito foda, que realmente tem essa vibe do James Earl Jones, sim, que é um ator com classe, assim, né, que sim, você, pô... Inclusive, eu sempre achei que, né, embora eu tenha gostado muito do Chadwick Boseman como Pantera Negra, eu sempre achei que, pô, o Desmorrosso podia ter sido Pantera Negra, porque pra mim ele tem esse ar, assim, nessa classe, né, de... Uhum. Ah, fui pensando, pô, teria sido foda um filme assim do Tuzadu, assim, na época ainda que tava atrás do tal enigma do aço. Poderia ser interessante. O Tuzadu realmente tem um background que poderia ser. É um personagem solo, interessante. Né? Se bem, se bem um feito, se bem feito, poderia ser um negócio interessante mesmo. É. Mas aí acabou rolando o Conan do Momoa, que foi um super fracasso. Agora, recentemente, voltaram a falar em Conan aí. Antes seria uma série na Amazon, agora parece que é uma série na Netflix, não sei o que vai rolar. E aí tem esse filme aí da Red Sonja com a Hannah Jonkami. Já é um projeto antigo. Sim. Depois do nome do Robert Rodrigues, passou a ter também que seria dirigido pelo Brian Singer. Felizmente não aconteceu. Que pô, o Brian Singer, pelo amor, né? Pedófilo. Dirigiu o filme sobre uma personagem que tem na história da origem de histórico de abuso. Ainda bem que não foi, seria de péssimo gosto. Péssimo gosto, mas felizmente teve o lance com o Bohemian Rhapsody, né, que ele foi muito criticado. E também não acho o Brasil é muito bom com personagem feminino. Não acho. O Rodrigues, sim. O Rodrigues, eu nunca vi ele fazer essa assim, história de fantasia, né, nesse estilo, mas eu ia gostar de ver esse filme dele, porque ele é bom com personagem feminino. Muita gente critica, porque diz que ele é sexual, mas não, eu discordo. Eu acho que ele é muito bom com personagem feminino, sim. Falando com o homem, assim, eu vejo os filmes do Rodrigues, eu não sinto essa sexualização. É diferente, mesmo você vê esse filme, assim, tá lá, Rosa Dawson com pouca roupa. Assim. Mas é diferente de como os caras filmam mulheres com pouca roupa ou nuas, de como o Rodrigues filma. Ontem mesmo eu tava passando assim pela TV a cabo, né? Que eu sempre termino de assistir um filme, vou ver o que que tá rolando na TV a cabo. Aí passei por um canal lá que tava passando uma série brasileira, Um Contra Todos. E aí tava Rita Guedes, né? Uma cena lá de nudez. E assim, fantástico como os caras focalizam o traseiro dela. Assim. A câmera de punheteiro. Assim, que exatamente. E eu, assim, como, né, como mulher, obviamente eu não posso falar como outras mulheres se sentem nem nada, né? Não vou desqualificar a opinião dos outros mais. Mas assim, eu pessoalmente eu não acho, não me incomoda. Eu acho que sim, ele faz mulheres fortes, mulheres inclusive sexualmente ativas, né, coisas tal, que usam a sensualidade, etc. Mas assim, de uma forma que não me incomoda, que eu não acho que seja hipersexualizado. Que eu não acho que hipersexualize, não. Né? Inclusive eu gosto bastante dos personagens femininos nos filmes dele, né? Tem sempre boas personagens. E são personagens. Esse planeta terror. E são personagens bem escritas também, assim. Não é só o personagem que tá lá pra ser sexy e etc. Né? São personagens sempre com background, com histórias tal, bem desenvolvidos e tal. Então, pô, foi uma pena não ter saído esse filme. Eu gostaria de ter visto a Red Sonja dele com a Rose McGowan. E ainda bem que o Brian Singer caiu fora, porque além do mais, desde X-Men 2 que o Brian Singer não faz um filme bom. Sim, tem isso. E aí, como eu concluindo, né, o que eu tava falando, né, acho que o Brian Singer é muito bom com personagem feminino. Você vê em X-Men como, pô, um personagem foda, que é um dos meus preferidos dos X-Men, que é a Tempestade. Como fica apagada lá, né? Tipo assim, ele tem até uns acertos, tipo, com a mística e tal, mas sei lá, mas ele não sabe aproveitar muito bem os personagens femininos. Enfim. Olha, em outros filmes dele você nem vê, assim, a personagem feminina que se destaque. Não. A Lois dele no Superman. A Lois dele é super sem graça. Vira uma chata. Eu não consigo engolir aquele filme como sequência do Superman e Lisa Jordana exatamente por isso. Não tem como a Lois Lane da Margot Kidder ter virado aquela Lois Lane ali. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas enfim, ainda bem que não saiu esse. Infelizmente não. Vamos aguardar aí para ver se essa série aí pela Netflix vai sair mesmo, se vai ser bacana. Não boto muita fé, não. Eu acho que é mais provável que saia um sub Game of Thrones aí. Mas é. A esperança é a última. Henry Cavill como Conan. Mas a esperança é a última que morre, né? E vamos ver aí esse Red Sonja com a Nina de Ocampo. Eu espero que, pelo menos pra calar os nerds racistas, eu torço que pelo menos o filme seja decente, né? Eu não espero algo no nível Conan, o Bárbaro, né? Mas ficar no nível do Conan Destruidor já é um upgrade em relação a essas adaptações mais recentes, né? Então é isso. Acho que podemos ir terminando esse podcast. Sim, deve dar umas 3 horas de quando aí. Falando aqui durante umas 3 horas, eu não sei como é que vai ficar depois na magia da edição, mas é isso aí. Vamos encerrando mais um CFMC no cinema. Em breve estaremos de volta aí com planos aí para falar sobre um filme mais recente aí, mas que tem bastante coisa, né? Porque baseado em personagens da antiga, né? Então temos bastante coisa para discutir aí sobre ele. E também em breve vamos vir aí com algo mais ambicioso ainda, falar de outra série de filmes aí. E aí não esqueçam dos outros podcasts também, tem o CFMC, né, só de aleatoriedades. Sim, e onde lemos os comentários e tal. Sim, e tem o CFMC Sessão Tokusatsu, que a gente está falando de Jaspion. Sim. Então, né, segundo vem aí também tá o segundo aí. Episódio de Jaspion. Então, um abraço e até os próximos podcasts. Tchau. CFMC no cinema.